Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for tribunal. Chega 5:30, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Me liga! Tá no ar, Estádio 97 aqui, sempre na energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Sejam bem-vindos, tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia 97. E aí, pessoal, beleza? E aí? Beleza? Beleza, tamo aqui. Estamos aí, né? Fazendo mais uma vez este programinha singelo aqui do Estádio 97 na Energia 97 FM. Não é a estádio, não, viu? Não, não, pelo estádio, amor de Deus. Não é a rádio estádio, não. É Energia 97 FM, tá? Não. Estádio é só um pequeno produto da empresa. Exato. A rádio Energia. Bento! Seu Bento! Bento, um pequeno funcionário da empresa. O quê? Pequeno funcionário. Muita tocha, carregou tocha esses dias aí, seu Bento? Sua tocha não chegou? Seu Bento tá esperando chegar em São Paulo. Já. Quando pisar em São Paulo... É. A tocha do seu Bento é aquela que... Sabe quando você vê aquelas turbinas de avião na estrada? É. Eu mandei lá no grupo já. Mandei no grupo lá já. Seu Bento é o cidadão olímpico do Estádio 97. Aliás, esse grupo tá cruel, hein? Vocês estão vendo ele carregando tocha? Mas ele carrega a tocha faz tempo, viu? Em a Olimpíada de 82 já. Já? Desde 82 Moscou, você já tava no... aquela foi... Ah, é? Sabe, ursinho chorando. Exatamente. Ursinho Misha. É, exato. Adivinha quem tava atrás do ursinho, né? Era a União Soviética ainda. É. Mas eu acho que ainda tem mais gente que carrega tocha aqui, viu? Tem. Opa! Tem, né, velho? É isso aí. Tem, viu? Você quis dizer, tem mais gente que carrega a tocha ou que leva a tocha? Não, olha, eu acho que assim... Quando convém... Leva a tochada, né? Não, eu acho que tem gente que carrega a tocha. Mas tem quem leva. E que leva a tocha. Não, mas quis dizer nesse sentido que você está dizendo, não. Eu estou falando no mais puro sentido olímpico. Ah, tá, porque quem leva a gente está falando no outro sentido mesmo. Tá, entendi. Tudo bem. Muito bem, seu Benção, vamos às manchetes do Estádio 97. O porco joga hoje, né? Ah, nós. Nós contra o time do Vieira aí. 20 anos, hein? Que isso? Do Palmeiras dos 100 gols. Daquele 90. 102 gols. Ele, vou dizer uma coisa pra vocês, foi um dos maiores times que eu vi jogando. Nossa, como era bom, cara. Tinha 20 anos. Infelizmente, aquele time só ganhou um paulista, né? Ele não ganhou mais nada. Mas vou dizer uma coisa. É um time... Que desmontou, viu? Não, não. Pô, cara, lógico que é. Quem assistiu o seu vai estar time pra jogar um paulista. Mas não foi mal. Existiram times brilhantes, por exemplo, o Real Madrid. Teve um time brilhante que também não ganhou nada. Só ganhou sei lá o quê. Nem ganhou. Mas todo time do Real Madrid é brilhante. Você tá de brincadeira. Domênico. Não é assim. Eu vou te falar. Verdade, velho. O dinheiro que os caras têm, quase todo ano eles montam um time em tese brilhante, né? O James Rodrigues, velho, é banco do Real Madrid, tio. É. Mano, os caras, nossa, o Zidane parou, e agora? Que será da minha vida? Aí vem o Cristiano Ronaldo. Mas o Domênico tá certo. O Real montou alguns grandes times que não levou porra nenhuma. A gente mesmo até comentou aqui no estádio. Ganhou times brilhantes que também não ganharam. Mas era um time sensacional que qualquer um gostaria de ter. Sim. Exatamente esse do Palmeiras. Esse do Palmeiras em 96 era um time sensacional. Mas, sensacional esse time. Eu vi. Tá louco. Era Djalminha, Luizão. Era o Miller. O time dos 100 gols, né? Cafu. 102, né, mano? É. Porra, era hoje o Globo Esporte tá fazendo aí o Globoesporte.com. Você que tá aí na internet, depois mais tarde você olha. E aí que tem uma homenagem legal, bom, tem uns vídeos lá dos gols. Sai, Domênico, mas vamos voltando à realidade hoje aqui, hoje é outra história. Hoje, o local é o Pacaembu contra o Grêmio desse coitado aqui. Coitado não. O Grêmio mas tá bem na parada, hein? Tá bem, mas Domênico, com nós, mas posso falar um negócio, Domênico? Com vocês, vou falar um negócio pra você, Domênico. O retrospecto do Grêmio com o Palmeiras é uma touca do Grêmio desgraçada. O Palmeiras geralmente ganha do Grêmio, mas não assim, posso cravar aqui que o Palmeiras ganha do Grêmio. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Jogo mata-mata, jogo pau a pique. Que o pau pega, assim. Se mais o pau pega com vocês mesmo. É equilibrado. É no brasileiro, geralmente, a gente tá levando a melhor. Agora, no brasileiro, Domênico, o Grêmio tem um retrospecto muito negativo com o Palmeiras. E o Grêmio, quando joga bem, ô, seu bem, o Grêmio tá sempre numa perde fase de boa, pouco. Cara. Não, tá numa fase quando boa. Joga bem, perde de pouco. Por exemplo, agora, chega pra liderança, não sei o quê, aí pega o Palmeiras daquele jeito, não sei o quê, perde. Então... O Palmeiras não tá daquele jeito. O Palmeiras, eu acho que tá bem, ele tem... O que tá acontecendo é o seguinte, ele joga um jogo muito bem, que é o jogo em casa... E um jogo muito ruim. Inconstante, né? É isso que é inconstante. Quatro jogos, pelo menos, tem. Ganhou jogando bem. Perdeu depois. Depois ganhou jogando bem. Perdeu contra o São Paulo. Jogando mal. E agora, teoricamente, seria um jogo de jogar bem, aqui, né? Escalação do Palmeiras pra hoje. Vamos ver. Manda. Vamos lá. Tem, mas 20, é isso mesmo. Tem 21 horas no Pacaembu. Fernando Praz, Tietê, Thiago Martins, Vitor Hugo, e aí vem o Zé Roberto na esquerda hoje. Vai alguém rápido correr lá em cima dele hoje? Não sei, se tiver é o Everton. Celular. Então, beleza. Aí vem o campo vem com o Matheus Salles, Jean. O Jean que deve fazer, inclusive, não aí, mas ele deve fazer a função de lateral. E o Tietchan aí. Eles Jean estão fazendo aquela, né? E Moisés. A única dúvida aqui no ataque, ó. A única dúvida é... Vai jogar o Gabriel Jesus, tá confirmado, já que não foi pra seleção. Dudu, aí tem a dúvida, Alexandro ou Roger Guedes? Eu, se sou o Cuca, eu ia de Alexandro. Referência, né, velho? Eu iria de Roger Guedes. Porque é o seguinte, é um jogador... Alexandro também. É um jogador que é aquele cara que, às vezes, ele sai e faz a parede, é aquele jogador que na área ele sabe... Contrata um pedreiro, então, faz a parede? É verdade, ele faz uma parede bem feita. E eu acho que é um jogador mais bem preparado pro jogo de hoje. O jogo de hoje é um jogo mais complicado. Eu acho, mas é opinião, né? Tem escalação do Grêmio aí, Vieira? A escalação do Grêmio é a seguinte. Bruno Grassi. Tem desfalque, no gol. Bruno Grassi. E o Marcelo Groy, né, Dudu? Ah, é um bom desfalque, né? Pra nós. E o Bolanhos, né? O Bolanhos é bom. Não é tão bom, Bolanhos, né? Já foi pra olha, o Bolanhos é muito bom, mas no Grêmio nunca jogou nada. Jogou. Na final do Gaúcho. Foi contratado recentemente, quebrou a cabeça lá. Tomou uma cotovelada do William e se lascou. Vem cá, o cara tá tonto até hoje. Coitado. Depois que eu vi que ele voltou, jogou porra nenhuma. E tem mais um desfalque, velho. Tem o Wallace que já tá com a cabeça lá nos Estados Unidos, né? Mas ele joga hoje. Não, mas tá com a cabeça lá. O cara não vai pôr o pé em dividida hoje e perder a chance de poder jogar com a Copa do Grêmio. Ele já deve estar pensando nas lojas que ele vai poder comprar umas coisas. Você entendeu? Ele já acha que todo lugar que ele vai abraçar o Mickey. É isso que o cara tá pensando, ué. Ó, a escalação é a seguinte, é Bruno Grassi, Domênio. O Edilson. O Edilson, aquele joga? Jogava no Grêmio, né, já. Ele não, esse bem... que era do Corinthians? Vai jogar? Vai jogar titular absoluto. Nossa, o Palmeiras achou o caminho da vitória. Aí tem o... Ué, mas do lado dele é o Zé Roberto, que não aguenta ir até a linha de fundo também. Isso é verdade. Então não adianta. Aí é o Pedro Jeromel, o maior zagueiro do Brasil. Ele tá jogando muito, hein? Joga demais. Até o Wallace vai jogar do lado do Pedro Jeromel. E aí vai entrar o Bressan, provavelmente. Bressan. Aí depois, na lateral esquerda, provavelmente vai ser o Marcelo Hermes, que é outro menino da base. Que isso? Aí no meio campo vai ter o... Tá fazendo o exercício de fonoaudiologia. Tentando melhorar a voz, RG, tá difícil. Que é o ex-São Paulo, que joga bem. Sim. Provavelmente Douglas, o Luan, o Everton e o Juliano. Ah, não tá tão desfarcado. São dois, três jogadores, né? O zagueiro titular, o lateral esquerdo também, que é o Marcelo Oliveira, que não joga. Ah, mas quer saber se alemãozinho é melhor que o Marcelo Oliveira? Ele é bom, ele marca bem, cara. Ele marca bem. E apoia melhor também. Pra marcar, não sei se é tudo isso não, hein? Acho que ataca melhor do que marca. Ele não é um grande marcador, mas é que o Marcelo Oliveira não marca uma cadeira, né, mano? Então... A gente sente essa diferença. Mas vai ser um jogo pegado, né, Domênico? É, não é fácil, não. Eu espero que o Palmeiras vença, porque o Palmeiras precisa vencer. O Palmeiras tem 6 pontos, ele precisa ir a 9 pra colar lá. Porque o Inter já tá com 13, né, mano? O Inter ontem venceu por 1-0. Falei pra você, mano. Você tava falando, o Inter não tem camisa, não tem o Inter aí, ó. Não, mas é o coelho da São Silvestre também. Não sei, não sei. Inter e Grêmio são coelhos de São Silvestre. Fica na sua aí, é verdade. Não sei, né? Não sei. E verdade, você vai ver, seu Bento, te mostrará isso. Quantos jogos o Cuca pegou? 2 jogos. Tanto ele, quanto o irmão dele. O Cuquinha. O Cuquinha e o... Roberto Valentim. Os dois pegaram para usar o pontinho eletrônico hoje lá. Hoje não vai no jogo? Não vai. Não. Hoje ele comanda o time, porque é assim. Ah, não rolou ainda, tenha, né? Por mais que tenha saído já a decisão, não chegou... ainda não foi notificado oficialmente o clube. Entendi. Então passa a valer a partir do momento da notificação. O Cuca ele vai estar fora... jogo, contra o Flamengo. E contra o Corinthians. Tá. Mas o Palmeiras ele vai tentar ainda um efeito suspensivo. Tá bom. Então tá bom, continuando com as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia, no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Também impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Também Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com. .br. Olá, já começou? O Estádio 97 informa. Lá em Figueirense, ó, gol dele, ó. Figueirense 1, São Paulo 0. Sei, ó, tricolor em casa é um leão. Fora é uma leoa. Mas tá bom, né? Dá um desconto que eu nem chamei vocês de outro bicho. Com assistência do Lucão. Será que ele ganhou uns pontinhos? Ah, seu Bento, seu maldito! O Lucão, ele sempre tá envolvido em alguma coisa nos gols que o São Paulo toma, não, né? Mas era... Eu sei que não. Não teve culpa ontem, mas é engraçado. Como não? Né? A bola não ia na cabeça do Rafael Moura. É claro que não. Aí não o Lucão fez o favor de ele colocar. Ele ajeitou, ele deu, ele ajeitou pro cara. Mas eu não vou. Não vou imputar nele aí. Claro, eu sei que não. Sabe, não foi doloso, foi culposo. Então. Não teve a intenção. Não teve a intenção de matar. Teve a intenção. O jogo ontem, o Figueirense, ele entrou. Bom, São Paulo entrou bem desfalcado, é verdade. Entrou. Acho que dos titulares estavam apenas o Bruno, né? O Denis, o. Não, sim. O Ganso, né? Tava o Ganso, o Wesley e o... Ah, rapaz. O menino da que vem no Palmeiras, o Kelvin. Ele entrou no Não, o Kelvin não entrou. O Kelvin entrou depois. Ele não entrou jogando, não. O São Paulo estava com os dois volantes, que eu esqueci agora. Era o... Thiago Mendes e o Wesley. Tava jogando. Não, o Hudson não jogou. O Hudson tá machucado. Jogou o Ganso, né? Os outros... Primeiro, desculpa. Mas, Sombra, tá titular, ó, o São Paulo jogou ontem lá com o Denis, jogou o Bruno. O Paulo Henrique Ganso, o Kelvin, o Wesley e o Thiago Mendes. Wesley e o Thiago Mendes, o Caleri não jogou, jogou o argentino. Centurion e jogou o Allan Kardec. O que eu quero dizer é o seguinte, é um time ruim, não é um time ruim, mas quando você joga com muitos reservas, é aquela bela história. E você tem as suas dificuldades de acerto, não adianta. O lado esquerdo do São Paulo com o Matheus Reis e o Lucão não foi muito feliz ontem. O São Paulo ontem não fez uma boa partida, ponto. O primeiro tempo do São Paulo foi muito fraco, o Figueirense entrou em alta velocidade, o São Paulo estava adormecido em campo, não acompanhou. O Auro, meu Deus do céu. Aí você fala, pô, não, legal, vai pegar uma oportunidade. Ficou observando, né? O Figueirense entrou para jogar, o São Paulo no primeiro tempo não fez nada, assistiu o Figueirense jogar. No segundo tempo o São Paulo dominou o jogo, teve até questão de bola na trave, mas também não entrava na área com muita veemência e tal. Não foi um dia feliz do São Paulo, também não tem muito, ó, então, okay, tem desfalque, tem cansaço, ok. Mas perdeu, injusto, o Figueirense foi melhor e pronto, não tem que cair... E também não é isso que vai dizer que o São Paulo agora, que perdeu essa, claro, tem uma decadência, etc e tal. Perdeu. Por quê? Muitas vezes você joga mal, simplesmente você joga mal. Por que joga mal? Puta, porque tem tantas coisas que fazem você jogar mal. Né? Ontem, coletivamente, individualmente, estava muito mal. Muito mal. Todos. Até o Ganso, que foi para a seleção ontem, também não fez das suas melhores partidas. O Lugano, ok. Acho que o Lugano tá indo bem, cara. O Lugano tá indo bem, apesar da idade e tal, tá indo bem. Vai, vamos destacar aí, talvez tá aí... falhando, né? O João Schmidt, olha, né? O João Schmidt, eu gosto muito do futebol do João Schmidt. Ele é um cara rápido, tem chegada, tem um bom talento. Mas de uma forma geral, não adianta você ter só dois jogadores ali numa partida que foram bem. O resto não foi legal. Mas eu acho que passa um pouco, Sombra, pela contaminação do, sabe? Ah, o nosso negócio não é esse por enquanto. E você queira ou não, isso passa assim, né? O negócio, a concentração, o foco... Você via aí, não tinha concentração. Tá voltado para outra competição, então entra aí nessa, fala, vai todo mundo nessa. Agora, praticamente o mesmo time... Lá na frente que vai saber, né? Se isso foi bom ou ruim. Aí né? Você pode argumentar, mas praticamente o mesmo time que jogou contra o Palmeiras. É verdade. Praticamente sim. O mesmo time, à exceção do Maicon, que sim, o Maicon faz diferença... em termos defensivos ele faz, é muito melhor que o Lucão e o Kelvin, que começou no banco e no segundo tempo ele entrou, já no intervalo ele entrou, mas acontece que quando você vai para um clássico, mas é o que eu falo, clássico local chama, é diferente, é outra pegada, é outra pegada, olha, é Palmeiras, a gente não pode, a gente tem que ganhar um clássico, e ontem o São Paulo entrou para jogar mais uma partida e o Figueirense, por outro lado, entrou com a corda toda, os caras entraram com a corda toda. Ah, onde vai chegar o Figueirense? Não sei, eles tinham um ponto, sei lá, dois, três. O raciocínio parece o meu, que é do Palmeiras contra o São Paulo. Hã? É quase igual, porque o Palmeiras entrou contra o São Paulo, vamos jogar. E o São Paulo com sangue nos olhos, ontem foi igual. Figueirense, só que o Figueirense aqui veio com sangue nos olhos, né? Tinha três, fez seis, ok, era uma má campanha. Mas, cara, tá certo, os caras têm que entrar pra ganhar, o Figueirense tem que entrar pra ganhar. A primeira vitória deles, acho. Pra eles, ontem, o São Paulo era assim, nós temos que ganhar esses caras, nós temos três pontos só, temos que ir pra cima. E pro São Paulo era, talvez, assim, é mais um jogo aí do brasileiro e tal. É, e não funciona assim, o brasileiro não se tem que ganhar. E o brasileiro não funciona assim. Mas eu não vou ser crítico do time a esse ponto, falar, pô, que merda, os caras não estão nem aí, não. Eu acho que, às vezes, esse tipo de resultado, que não é bom... Ele tem, às vezes, um lado positivo, que é, é campeonato brasileiro e tal. E acho que também tem muito jogador que também não tem como dar um pouco a mais, porque tá meio esgotadão, sabe? São Paulo vem numa tocada forte aí, e vai pegar o Cruzeiro domingo agora, né? Não vai ser fácil também, o Cruzeiro também não vive o seu melhor momento, né? Mas agora, tem que ter entrega. E o segundo tempo, o São Paulo teve uma entrega legal. Não penetrou na área, não teve só chances de gol, né? Mas vai fazer o quê? Acontece. Boa. Isso aí. Tá certo? Certo. É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 90. Ah, não. A gente vai falar das manchetes, porque antes o Mano tem um recado muito importante pra falar do cartão Zoom, né, Mano? Opa, vamos lá. Vai, Roquinho, vai. Nossa, só minha voz. Por que você tá rouco? Fala, Roquinho. Gritou muito ontem, né, Roquinho? Você não passou nada pra lubrificar a garganta? Não. Quer uma pincelada, Mano? Eu sei que você foi maldoso agora, mas eu tenho isso. Não, eu que fui maldoso. Maldoso foi quem riu. Ó, pincelada é legal, Mano. Peraí, desculpa, que esse negócio branco aí? É, aquele negócio de gengibre, mano. Ah, é? Gengibre. Aquele sprayzinho que saiu o rótulo. Ó, entendi. Sal, vinagre e água morna. E mel. Nossa, eu vomito. É a voz da experiência, não, mano. Deixa de ser. Fazer gargarejo. Tira essa roupa. Gargarejo só, não é pra engolir. É, não é pra tomar, pô. Ah, ele não sabe, ô Domênico. Pô, assim, olha, mas se colocou isso aí, na boca, ele engole. Engole, engolir. Não é pra engolir, pô. É bom mel também, mel. Vieira veio falar leitinho quente. Você tinha amanhã hoje, não? Você tinha amanhã hoje de gargarejar no ar? Se melhorar, óbvio. Olha, atenção, hoje vocês vão ouvir com exclusividade o Mano gargarejando, hein? Não tem problema, não. Não, olha, desculpa, gente, não é cacarejando, é gargarejando. É, porque quem cacareja é a irmã de quem tá rindo. Ah, olha lá. Tá? É. Pode assim mesmo? Vai. Vai. Você quer, não, se você não tiver legal, a gente faz, o Domênico faz. É, qualquer um faz. Aqui você que usa bilhete único em São Paulo e já conhece o Zoom, viu como ele facilita a sua vida na hora de recarregar o seu bilhete único, não é não? Mas você sabia que Zoom faz muito mais que isso, RG número 2? Sim. Com o aplicativo Zoom, além de recarregar o seu bilhete único, você paga contas onde você estiver, recarrega celular de várias operadoras. Sim. E pode até mesmo ter um cartão de débito com a bandeira Mastercard. Boa. Oh, nossa, eu tô parecendo o Donald, não tô não? Não, RG número 2. Não, mas manda mais calmo, vai calminho que fica legal. Então é isso aí, RG, você pode até mesmo ter um cartão de débito com a bandeira Mastercard. Olha só, Zoom é demais, hein? Descubra agora tudo que Zoom pode fazer para facilitar a sua vida, RG número 2. Sim. Se você ainda não tem, baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você. Ó, Z-U-M. Z-U-U-M. Vou soletrar pra você, mano. Z-U-U-M. É isso aí, RG número 2. Tá esperando o quê? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular e faça parte dessa evolução. E ó, lembrando que entrar no ar aqui dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ganha na hora. Não é que ele concorre, ele ganha, RG. Ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Boa, mano. Olha, mas o Zoom é hoje aí, do mano. Desculpem, ele tá com. O Zoom do mano tá com um só, mas ele quis dizer com dois, viu? É, o Zoom! É. Tá bom? Muito bem, Estádio 97, da Energia 97. Também tem oferecimento do Extra. Olha aí, fala, amigo. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Olha, tá pensando em chamar os amigos para ver um jogão em casa? É dia de jogo, hein? Jogo dos bons, então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas e você, hein? Hein? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, em beber, só com moderação. Legal, legal. Beber só com moderação, hein, mano? Ficar bebendo gelado aí, ó. Fica com a garganta ruim, hein? Ei, meu Deus do céu. Vamos lá, continuando com as manchetes do Estádio 97. Tá pronto aí, seu Bento? Manda o próximo aí. O placar do Estádio 97 informa... Na Arena Corinthians, mas podia também ser Arena de Peão. Que isso, velho? Errei a piada aqui. Que isso, velho? Pois é dita. Mas olha, Corinthians 1, Santos 0. Parecia que o Santos estava com 11 goleiros. Não passou do meio campo. Que fase, hein? É mesmo? Foi assim o negócio? Foi. É, é isso, Bento. Vamos falar primeiro Corinthians e no final. O que lamenta é sempre o final. Beleza. Vamos lá, Coringão. Coringão. O Corinthians amassou ontem, né? Conseguiu gols ali no jogada também, ponte aérea de basquete. Foi um cabeção pra trás, outro foi. Jogou pro Giovanni Augusto. E agora o Tite deve contra o Curitiba em casa. Deve poupar alguns jogadores. Né, por causa do desgaste de alguns jogadores, principalmente até o Giovanni Augusto, é um que não deve jogar contra o Curitiba. É isso aí, clássico antes de um time só, praticamente. Então, Bento, analisando o que o Santos poderia fazer em campo, o Dorival até conseguiu, talvez, o objetivo dele, que era tentar amarrar o jogo, segurar um empate, para tentar ganhar um pontinho. O Santos aí, para quem não viu o jogo, o Santos entrou com uma escalação aí de não ter ninguém no ataque. Era uma série de jogadores no meio campo para tentar congestionar aquele setor e impedir assim que o Corinthians criasse algumas jogadas aí que pudessem levar perigo. Até 35, 36 do segundo tempo ele obteve êxito. Por mais que o Corinthians tivesse atacado, o goleiro do Santos fez boas defesas, enfim. Mas ele tá conseguindo segurar aquele 0x0. Com 36 minutos ali, o Giovanni Augusto conseguiu fazer o gol e o Corinthians ali decretou a vitória. Foi merecido? Foi. Porque foi um clássico, como você disse, aí de um time só. Sim. O Santos, dentro das limitações que ele tinha ali, de ter três jogadores aí de muito peso fora da equipe, que é o caso do Ricardo Oliveira, o Gabigol e o Lucas Lima, o Santos fez o que dava. Não tinha muito o que inventar ali. Então, o time do Corinthians ali pressionou, o time do Corinthians buscou as jogadas ali para tentar criar, mas mesmo assim, Bento, mesmo vindo de três vitórias consecutivas, o time do Corinthians ele ainda tá meio capenga, velho. O time do Corinthians, né, ele não pode se acomodar por essas vitórias. O time do Corinthians ele precisa buscar algumas posições ali, principalmente no ataque. Por mais que eu veja o Luciano ali muito esforçado, o Corinthians ainda precisa ter um camisa 9 de referência. Aquele cara ali que venha e que meta medo no adversário. E o Luca, mano? Então, ô Vieira, o Luca... Jogou bem, né? É um bom jogador. Assim como o Marquinhos Gabriel também é bom jogador. Assim como o Giovanni Augusto também é bom jogador. O Guilherme tá jogando direitinho? Tá jogando direitinho. O Bruno Henrique, quando o Tite modificou o esquema... liberando um pouco mais o Bruno Henrique, colocando cabeça de área de origem mesmo, que é o caso do Christian, também fez com que o Bruno Henrique melhorasse. Mas falta aquele protagonista no time do Corinthians. Não é porque o ano passado você fala, mas O ano passado, o Jadson era uma incógnita. O Renato Augusto era uma incógnita. Concordo plenamente. O Wagner Love, no retorno da China, também era uma incógnita. Mas eram jogadores que tanto o Renato Augusto já tinha tido um excelente momento no Flamengo, o Wagner Love já tinha tido um excelente momento no Flamengo e Palmeiras. Você pega ali o Jadson, mesmo não estando no ápice dele, no auge, também já tinha tido um excelente momento, tanto no São Paulo, quanto no Atlético Paranaense. Então acho que falta um pouco mais de protagonismo nesse time do Corinthians. A diretoria do Corinthians está trabalhando aí para trazer um zagueiro, para trazer um atacante a mais, quem sabe até a possibilidade de um meia. Ótimo, mas não dá para se iludir com esses resultados não. Por mais que o Corinthians tenha jogado bem, não vi o futebol que muitos criticaram, porque o Corinthians não criou tanto. Então eu vi outro jogo, o goleiro do Santos aí fez excelentes defesas. O time do Corinthians, mesmo às vezes não conseguindo chegar na cara do gol e finalizando com qualidade, criou. Pareceu uma jogada ali que o jogador cabeçou para fora, que o jogador acabou chutando por cima do gol, mas criou. Apareceu na área do Santos, diferente do que fizeram contra o Grêmio. O primeiro jogo do Corinthians aqui na Arena contra o Grêmio foi um jogo tenebroso. Ontem, tecnicamente, o jogo também foi fraco. Não foi aquele jogo que você fala, nossa, me empolguei. Mas o Corinthians, ele criou. Dentro das limitações que o elenco ainda tem, o Corinthians criou bastante. E fez jus aí a vitória. Mas um resultado importante. Vão falar, mas era o Santos desmontado? Mas era o Santos. Era um Santos. Vai tirar ponto de muita gente fora. O Corinthians, ele reverte um retrospecto recente em clássicos que o Corinthians não estava conseguindo se dar bem. Pegou o time do Santos e conseguiu vencer. Eu espero que o Corinthians sabadão aí não tropece no Curitiba novamente e consiga mais uma boa vitória pra continuar naquele pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. Difícil, boa, hein, mano? Difícil, mano. Posso te falar? Curitiba, pelo que eu vi, vai lutar pra não cair. Não, mas Curitiba ganhou ontem, quer dizer. Curitiba tá capengando, né? Já em muitos campeonatos brasileiros aí, o Curitiba vem tropeçando. Perdeu ontem, mano. Perdeu 4-3. Ele começou ganhando, tomou a virada, empatou o jogo e aí tomou o terceiro depois do quarto. Qual é a Chapecoense? Chapecoense. O Aldax é do Paulista. Mas é aquele. Foi o Bruno Rangel que deitou o cabelo no Curitiba, não foi? É, mas faz parte, velho. Time do Curitiba aí, o Corinthians tem que ganhar, velho. Independente do Curitiba ter perdido de 3, perdido de 4, perdido de meia dúzia. O Corinthians não tem que ver o que aconteceu com o Curitiba até agora, tem que pegar o Curitiba no sabadão e passar o carro. Aliás, a Chapecoense mais um ano, né? Que vai ficar tranquila. Ela sempre fica tranquila, né? Boa. A Chape? Ela faz um campeonato bom, né? Ela no começo. Faz o dela, né? Hoje ainda vai ter, então, Palmeiras e Grêmio, às 9 da noite. Uhum. Tem o Flamengo recebendo o Vitória, não sei onde que recebe o Vitória, porque o Flamengo não tem casa. É Raulino de Oliveira. Ah, que bonito. Volta Redonda. É Volta Redonda. Volta Redonda. Volta Redonda. E o Kleina caiu, né? O Curitiba. Caiu. O Curitiba vem pra cá com técnico novo. Com técnico Quem novo. Quem é o técnico? Kleina foi Ninguém pro espaço. Ninguém sabe ainda. Kleina pro espaço. Foi. É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97, hora do chororô. É isso aí. Pô, que xiii, Domingo. Não falei nada. Você falou gritou xiii? Você gritou xiii, Domingo? Embaixo quando eu vou falar xiii. Alguma vez você me viu fazer xiii pro porco? Já fez sim. Não. Já fez sim. Já fez sim. Rachou o grupo. Vou guardar esse xiii, viu? Vocês querem um advogado pra cada um ou vocês vão compartilhar o advogado no divórcio? Só um minuto. Hoje eu não fiz xiii, mas poderia fazer, porque perdeu. Então faz. Agora, agora eu vou fazer aí. Porque perdeu. Agora, o senhor já fez sim. Fez. O senhor já fez pro Palmeiras sim aqui. Fez. Muitas vezes. Sim. Vou fazer amanhã de novo. Amanhã não vai ter. Boa, vai torcer pro Grêmio? Vai torcer pro Grêmio agora? Vou pra cima deles, RG. Mas o R. Isso aí, o peixe. Mesmo, Muitos disfarques, como assim? Né? Muitos disfarques, né? Muitas coisas, muitos problemas. Mas hoje, pra amenizar um pouco. Foi apresentado o Rodrigão. Tá certo. Atacante que deve fazer agora a estreia. Tá mais calmo, aí. Né, Regi? Deve Roberto. Fazer a sua estreia, vai pegar agora umas dicas com o Ricardo Oliveira. É isso aí. Deve fazer a sua estreia em breve aí. Quem sabe no final de semana já. O problema é o seguinte, né, seu Bento? Escapamos do. Que era assim: 4-1, 3-0, 5-1, 5-0. Quer dizer, a coisa tava brava ontem pro Peixe. Mas o que todo mundo queria. Que o Dorival mexesse no time, o Dorival mexeu e claro, já só um louco, e o Dorival não é louco, iria para jogar na casa do Corinthians, para cima do Corinthians e sem, né, os seus principais jogadores. Claro que o Corinthians foi melhor, claro que mereceu ganhar e ganhou. Meio né? Louco. E? É o louco. Como assim? Você tá zoando RG, mano. E ganhou, né? E o Santos fez o que pôde fazer. Agora, infelizmente, temos uma zaga delivery, né, cara? Os caras entregam mais que qualquer... empresa de motoboy. Um time que toma gol com tabelinha de cabeça, porra, isso não existe. Mas é futebol, né, Rio? Qualidade não tem, técnica, né? Gol de churrasco, velho. Então não adianta. Engraçado solteiro. Né? Resistiu, né, até os 30 e poucos do segundo tempo. Aí... Quase acredito que dava, né, velho? É, quase que sai de lá com um empatezinho. Aí o time do Corinthians tá vendo, tá jogando em casa, o jogo tá acabando, o tempo tá acabando, vai todo mundo, foram os 22 jogadores do Corinthians pra dentro da área do Santos. 22, velho? É. Mas nem somando o banco, tá? Tinha 22. Mas ele botou o juiz, quarto árbitro, né? Não, não. Ah, é. Tinham 22. Registrados na Tinham 22. Você soma 11 só, né? Tá aí, trouxa. Tinham 22 jogadores do Corinthians dentro da área do Santos. E o Santos com seus 22 jogadores fora da área. Quer dizer, não dá, né, cara? Aí vai tomar mesmo, aí não vai ter jeito. E paciência. Então, mas o RG... Joga mais uma na conta, né? Mas o Gustavo Henrique é de chorar, hein? Ah, mas olha, você tem lá Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe... Mas o RG... David Braz. Em cima da sua análise, RG... Léo Cittadini... Diante do que o Santos tinha em campo ontem, aí você vai falar, pô, fez o possível. Eu concordo plenamente com você. Mas, por exemplo, pegar o Corinthians, tá certo? Que é um time que tá brigando hoje lá no pelotão de cima. Tá ali na frente do Campeonato Brasileiro. É... completo. Jogando na arena, em que o Corinthians tem 80% de aproveitamento, até um pouco mais. Velho, não é um resultado atípico. O Santos perder pro Inter, que hoje é líder do Campeonato Brasileiro na Vila, não é um resultado atípico. Ainda mais quando você não tem aí Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Gabigol. Aí você vai falar, mas tem que se acostumar a jogar sem esses, porque possivelmente no meio do ano os três podem ser negociados, concordo. Mas esse time do Santos, se chegar um ou dois jogadores aí que caiam bem dentro desse time, não é um time ridículo não, RG. Porque, por exemplo, o Santos, desses resultados que o Santos teve até agora no Campeonato Brasileiro, o único que foi, teoricamente, aí pra se lamentar, foi aquele resultado aí, o empate contra o Figueirense jogando lá em Floripa. Mas perder do Inter, que é um time que tá brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians também, eu acho que não é um resultado atípico, não. É um resultado que dá pra colocar na conta. Mas você só me vê aqui, mano, criticar já há algum tempo a zaga que o Santos tem e a maneira como o Santos perde. Uhum. O Santos não pode se dar o direito, nem o Santos e nenhum time grande, de ficar perdendo pra time grande, pra outro time grande e pra time menor, pra times menores, nos últimos, no momento final da partida. Quer dizer, como é que você resiste? Como é que você joga, como é que você se aplica e, porra, e no final da partida, que são departamentos, né? São setores. Você tem o time, você tem a defesa, você tem o meio campo, você tem o ataque. Sim. Tá todo mundo se aplicando, tá todo mundo dando o seu máximo. Porra, se você tem um time que vai pra cima do outro, com todos os atacantes, a concentração, o foco da defesa tem que ser de full time, cara. É segundo, é questão de segundos, de detalhe. Olha, você não pode tomar gol de tabela de cabeça, não existe isso. Ainda mais contra o Corinthians na arena, né? Porra, você tem que estar ligado nos 90 minutos. Como é que você vai até os 33 minutos e toma um gol de tabelinha de cabeça? Mas o RG, e a situação do Santos, Sombra, ela pode se agravar ainda, porque o Zeco lateral... na saída do gramado ali, quando terminou a partida, ele acabou aí meio que respondendo à provocação de alguns torcedores do Corinthians, mostrando o dedo médio para os torcedores. Porque, olha, nós temos o polegar, nós temos o indicador, o anelar. Aí logo a sequência, aquele que vai mais alto é o dedo médio. Aí nós temos ao lado do dedo anelar, médio o anelar e depois e o mindinho. Não, o que eles chamam de dedos mínimos. Dedos mínimos. Isso. Tá certo. É então, o Zeca, ele você acabou sabia de todos sendo... Você já conhecia todos os dedos, Dodô? Olha, eu não lembrava, viu? Mas você não viu a música dele? Não, eu não lembro de todos. Polegares, eu lembro do polegar, do indicador. Onde estão? E o anelar eu não lembrava. O mindinho sim, mas o anelar não tava lembrando. Mas agora e aí, vocês me fizeram lembrar. E você sabe por que a aliança... O Mota diz que não esquece de nenhum aliança, dedo. Não, sabe por que a aliança é colocada no dedo esquerdo? Não, você que é um cara aí que tá estudando a respeito, deve ter alguma coisa a ver. Ah, não sei. Porque é o único dedo que não consegue... Não é essa não, Domênico. Porque tem uma veia que sai direto aqui desse dedo que liga o coração. Você não sabia disso? Não sabia disso, não. Essa eu também não sabia. É mesmo? É a única veia que sai diretamente de um dedo e vai direto pro coração. Se a gente espremer o dedo anelar do RG, o esquerdo, ele vai ter uma insuficiência cardíaca? Não, possivelmente não, porque não depende só dessa veia. Isso aí na minha época, quando era pequeno, era assim, ó, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Ah, mas esse era o único jeito que você entendia, né, Vera? Você lembra disso, RG? Lembro. Mas fala do Zeca, porra. Termina de falar. Vai te catar, o dedo médio pro gaúcho é o consolo. O pai chama de pessoa fala consolo. Mas, enfim. Então, RG, o Zeca, ele pode ser punido por isso também. Porque quando ele saiu do gramado, ele ofendeu alguns torcedores aí fazendo aquele sinal com o dedo médio. E é uma estupidez, né, cara? Porque... Mas foi a ação que provoca a reação? Ou ele não, RG, o jogador, não dá pra ouvir. Porque a câmera que pega, o Corinthians, ele tava filmando ali com aquele aplicativo, fazendo um periscope com a saída dos jogadores ali do gramado. O Zeca, na hora que ele sai do gramado, ele olha na direção, assim, de onde tá a arquibancada ali, que é o setor oeste, e ele mostra ali o dedo médio. Tá certo? Estranho, né? Porque ali. Jogador geralmente é difícil fazer isso. Os caras, né, devem ter mandado. Não, até deve, RG, mas não existe a imagem do torcedor fazendo isso. E mesmo que tivesse feito, RG, todo jogo acontece isso. O jogador do Santos, ele não pode perder a cabeça e ter uma atitude como essa, porque ele pode se comprometer o time também. Eu não tô defendendo. E possivelmente ele vai ser julgado. Não tô defendendo o Zeca. Acho que não é só o Zeca, não. Como qualquer um. Uhum. O jogador tem que ter muito mais equilíbrio, tem que ter muito mais inteligência para não reagir nesse momento. E o Zeca, ele tava um pouco nervoso já durante a partida, RG. Ele se engalfinhou em determinados momentos ali com o Fagner, aí veio aquela turma do deixadista também. Mas isso é outra coisa, lá dentro do campo, né? Então talvez por isso a torcida tenha pego no pé dele lá, né? Mas não justifica você xingar ou mandar dedo, né? Não tem nada a ver com o Santos, mas como se trata do Neymar, a gente acaba sempre lembrando do Santos, né? Segundo o UOL aqui, o Paris Saint-Germain teria agradado aí ao Neymar, oferecendo uma proteção, quer ver? Uma proteção tributária e 40 milhões de euros por ano a Neymar. Caraca, né? Aí, segundo a matéria, diz que o pai do Neymar falou assim... Olha, vamos conversar, né? Vamos conversar um pouquinho, né? Cara, se o Neymar fizer isso, ele vai estar acabando com a carreira dele. Não, mas, ô Vieira, não seja ingênuo. O cara, quando fala vamos conversar, o que ele tá fazendo? Ó, Barcelona, eu tenho uma proposta aqui, vocês estão duvidando? Isso sim, mano. Eu tenho uma proposta aqui, ou vocês cobrem isso ou saem. Não, porque hoje o Barcelona Neymar... já leu isso também. Então. No salário de hoje do Neymar, não chega a 1 milhão de euros mês. Porque... Eu acho que é 800 mil euros. O que não é nada mal também. Porque é um prêmio não é de nada mega mal. Cena, né? Pouco, hein? Domênico, 800 mil euros. Porra, velho. Caramba, hein, Domênico. Se eu ganhar o salário dele, se eu ganhar, RG. Desagrado. Fora o Benjamin que deu com os ombros. Se eu ganhar, 800 mil. Deus de ombros. Deus de ombros. 800 mil euros. Num mês, acho que eu já parei de trabalhar. Quanto tá o euro? Quatro? Quatro e? Três pau. Quatrinho, não precisa mais trabalhar. 3 milhões e meio. Um mês, você não precisa mais trabalhar. Não, trabalha. 3 milhões e meio? Trabalha de cuca fresca. Não, é. Exatamente. Trabalha de cuca fresca. Joga lá e esquece. É, mano. Lógico. Aí falta no serviço. Ah, não. Só que é o seguinte, meu amigo, 3 milhões e meio, 3 milhões de reais, você aplica, faz uma aplicação. Bela aplicação, hein? Vai te render 30 mil por mês. Só que você não esquece que esse dinheiro é comido pela inflação também. É verdade. Ah, isso aí não pode bobear. Não, com, mas você continua trabalhando. Com 3 milhões. Com 3 milhões eu não compro um AP lá na Lagoa. Exatamente. Aí que tá, RG. O grande lance desses três pau também, né? É que você tem que ter cabeça. Porque é o seguinte, é isso aí. Meu, se você bobear, você gasta grana, hein, meu? Pô, falar em cabeça, atenção. Rolando agora, pedágio Estádio 97 sem parar. Onde? No posto Shell Chaparral, da Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, pista local da Marginal Tietê, Zona Leste, tá indo aí pra região de Itaquera, São Miguel, Penha, né? Você vai passar por aí obrigatoriamente, deve estar um friozinho lá, hein? Então atenção, o Mota está lá no posto Shell, Chaparral, na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, passe por lá, concorra a camisetas do Estádio 97, tá bom? Você vai, inclusive, aprender como que funciona o Sem Parar, né? E de repente, sei lá, até lá você já pode instalar o seu Sem Parar, não é não? Então vá lá, posto Shell Chaparral, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, Zona Leste, São Paulo, pista local da Marginal Tietê, após a ponte Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna. Inclusive o Mota, ele sinaliza aqui através do nosso WhatsApp. Tá frio pra burro. Tá frio pra burro. Por isso que a gente te mandou no frio. Lógico, Motinho. É? Você queria o quê? Ir pro quentinho? É frio pra burro. Pra burro. Aí. Ah, entendi. Entendeu? Muito bem. E começa hoje torcida Estádio 97 para Corinthians e Curitiba. Torcedor do Corinthians que entrar no ar e disser: eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha vaga para ir na torcida Estádio 97 no maravilhoso camarote único, camarote mais bonito de todos os estádios de futebol. Pô, duas em casa, sim? Peixinho, hein? Ué. Segundo turno vai jogar duas fora, mano. É, peixinho, hein? E o Corinthians jogou duas fora. Você viu que bateu o pezinho das 11 horas já. É, às 11 horas. É, tá. Fácil assim, né? É, que coisa. Então vai lá, vai te catar. Então o torcedor do Corinthians ganha a sua vaga, tá bom? Beleza? Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, que tem o oferecimento de Dutra Máquinas. Tá precisando de ferramentas? Tá precisando de máquinas? Tá procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que incrível, o grupo Black & Decker vai te levar para ver Neymar, Messi, Suárez e companhia em pleno Camp Nou. Você pode viajar para a linda Barcelona e assistir esse timaço. Aí você fala, mas como que faz para concorrer isso aí? Vá a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt, e cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto. Mas corra, a promoção é válida até o dia 31 de julho. Confira lá o regulamento, craquesdaperformance.com.br e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. São 2 em São Paulo, sendo uma na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. Também tem Guarulhos, em Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Oba, não deixa eu esquecer de comprar aquele compressor de ar de encher pneu, bola, bicicleta. Lá na Dutra Máquinas, meu. Porra, é legal demais aquilo. É bom mesmo. É bom mesmo. É bom, é bom. Bom demais. Bom. Vamos aos primeiros ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem, Dodô. Ah, essa foi boa, viu, mano? Qual foi? Felipe Morgado mandou aqui. Te ouvindo, parece que a rádio tá mal sintonizada. É verdade. Alô? Que merda. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Ó. Só um minuto. O chefe tá do lado, aí ferrou. Só um minuto. Só um minuto é demais, hein? Alô? Alô? Quem fala? Porteiro. Fala, Dudu. Fala, meu. Tudo bem? Tudo. Tá o chefe do lado aí, o que que tá acontecendo, velho? Não, é que eu tô aqui num lugar muito barulhento, cara. Você tá fazendo coisa errada. Tá no motel, velho? Tá lá, meu. Tá fazendo coisa errada. Tá no motel? Você que é o Félix? É o Félix. Manjorra pra caramba. Caraca, velho, a produção pegou. Até no mínimo, hein, velho. O Sombra ficou olhando pra ele assim, tipo... Félix José, o Eustáquio. Corintiano. Isso aí é nóis. Porra, velho. Você já conhece tudo, tá até teu alô. Aí é ferrado, aí ferrou, hein? Porra, você já conhece o alô, velho? Sai que é sua, mano. Ô, Félix. Fala, mano. Beleza? Você gostou da voz do mano hoje? São os hormônios, velho. Tem algum conselho? Você tem algum conselho, Félix, pra quem tá muito rouco aí, pra melhorar a voz? Chá de romã. Romã é o chá que cura. Mas romã também é um negócio difícil de achar, hein? Não é. É mais no final do ano, mano. Vai num hortifruti bom que você acha, mano. Ó, mas no final do ano, na época do Natal. No Extra tem, você tá louco. No final do ano. Não é difícil, não. É mesmo? O Extra tem porque tudo. Porque geralmente é mais no Natal que aparece a romã. Né? Não, mas eu costumo ver sempre, viu? Em Santa Isabel, eu tenho em Santa Isabel, o pé... Na casa da minha avó também tinha. E às vezes você encontra também já só com as sementinhas pra você comer. É melhor. Só a sementinha. É caro pra danar, né? Mas é só caro. A sementinha. Mas nada melhor hoje do que frutas descascadas. Vocês gostam de romã? Eu gosto. É azedinha, é bom pra caramba. Não é legal. É que mancha também, RG. Você não pode deixar cair na roupa porque mancha. Final do ano eu trago vocês. Eu acho um puta negócio sem graça. É gostoso. Ah, legal. É gostoso. Puta fruta azedinha. Sem graça. Eu não gosto. Azedinha, gostoso. Qual a melhor fruta, mano? Eu não gosto. Ah, eu gosto muito de açaí. Já preparado, né? Batido ali com banana e xarope de guaraná. É. Eu gosto de melão. Adoro melão. Bom. Gosto de morango. Não. Adoro morango. Só que morango é difícil, cara. Você pegar aquele morango e dizer, tá legal, bom. Morango bom. É duro mesmo. Morango é várias vezes azedo. É impressionante. Né? Carambola é legal. Não, isso eu não gosto. Detesto. Maçã é bom pra voz. Laranja é bacana. Graviola é legal. Laranja eu gosto do suco, mano. Maçã é legal. O Vieira fala de laranja porque ele gosta de um saco. Abacaxi, você falou, adoro chupar um saco. Mas eu falei, isso. Um saco, mas ô Félix. Fala, mano. O Corinthians ganhou ontem do Santos. Aí o Santos tem 3 principais jogadores ali: o Gabigol, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. Tem 3 não, tem 5. Não, mas os 3 principais, né, RG? Porque os 2 zagueiros, se você contar, você vai me ofender. Não, beleza, mas Então, amigão, o Corinthians ele conseguiu uma importante vitória diante do Santos na Arena, mas era previsível, né, cara? O Corinthians era amplamente favorito para esse jogo de ontem, não era não, Félix? Com certeza, mano. Acho que o Corinthians tinha obrigação de ganhar o jogo, né? Sim. Primeiro porque o jogo é em casa, uhum. E segundo porque o Santos aí estava sem os seus principais jogadores. Então, entendo que o Corinthians tinha a obrigação, até porque já perdeu o ponto contra o Cruzeiro, para mim perdeu contra o Vitória, era jogo para ganhar. Então, aqui Cruzeiro. Cruzeiro que vocês jogaram? O Corinthians pegou o Cruzeiro, não, tio. Não, foi o Grêmio. Você tá muito louco, né, Félix? Pegou o Grêmio no primeiro jogo e pegou o Vitória também. E ele acabou a cor confundiu. Mas, ô amigão, muito louco, hein? É, com relação ao time do Corinthians, aí o Tite ele mudou um pouco o esquema de jogo. Ele tirou daquela linha de quatro na frente do volante, ele tirou um jogador e recuou pro meio-campo ali pra ter um pouco mais de saída. Você acha que o time do Corinthians melhorou, fazendo ali o Bruno Henrique voltando para a função de origem, que é de segundo volante, dando um pouco mais de liberdade para o Guilherme não ter que fazer aquela marcação, ou então acompanhar os volantes que estavam saindo, ele só se preocupa hoje com a articulação do meio campo ali, colocando a bola ali para o Marquinhos Gabriel, para o Giovanni Augusto ou para o Luciano também. E a alteração no gol também, ele tirou o Cássio e colocou o Walter. Você gostou desse posicionamento novo do Corinthians e das substituições que o Tite fez? Eu gostei, mano. Acho que quanto ao problema do Cássio com o Walter, acho que dá pra ficar levando muito isso pra discussão, né? Acho que o Tite definiu, o Cássio tem que acatar e acabou. Agora, acho que a mudança que ele fez aí no meio de campo, acho que foi boa. Acho que o Christian deu uma segurança a mais ali e tem que jogar, porque pelo que a gente sabe, pelo que ele recebe, ele tem que jogar e jogar bem. Então acho que essa mudança foi boa, mas o meu, assim, acho que o principal do Corinthians hoje é que o Corinthians não tem um cara finalizador, né? Infelizmente está trocando o André pelo Luciano e as coisas não estão acontecendo. Então acho que isso aí tá faltando pro Corinthians mesmo esse cara de área para poder fazer os gols aí, que nós estamos perdendo muitos gols, né? Ontem, por exemplo, perdemos gols aí que não pode perder, né? É, inclusive, amigão, não é uma crítica somente ao Luciano. Mas o Corinthians aí, quando ele chega na frente do gol, muitas vezes ele peca aí pela displicência, pela falta de qualidade e até a falta de treinamento mesmo. Você pega nos jogos que o Corinthians, inclusive, perdeu aquele jogo pro Vitória, o Marquinhos Gabriel, ele perdeu dois gols cara a cara, tá certo? Você pega outros jogadores ali que também perderam gols ali que não poderiam perder. Contra o Sport, idem. Por mais que o Corinthians ele crie bastante, mas não adianta você criar e não ter a qualidade na hora de finalizar. Tem que resultar em gols aí, uma jogada que você possa criar de maneira ofensiva. Inclusive em jogos mais difíceis, né, cara? Não adianta também ficar enrolando aí, falando, nossa, cria pra cacete, mas na hora de finalizar, se finalizar igual o Fiofó, não adianta nada também, né, mano? É verdade, mas... até porque a nossa tabela, ela tá bem favorável, né, mano? Acho que pegamos o Grêmio aí no começo, que foi o time mais forte, mas o Santos agora, acho que com os favoritos pelo time do Santos, tá botando um monte de jogadores, então a gente tem que aproveitar esses jogos aí mais fáceis, entre aspas, porque depois é só pedreira, né? Então, acho que o Corinthians tem que aproveitar essa chance aí, né? Tem razão, mano. Concordo contigo. Mas então manda seu placar, velho. Corinthians e Curitiba, sabadão. Corinthians e Curitiba, eu estarei lá. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa. Mas você já foi quantas vezes? 9 milhões de vezes? Não, eu fui só duas vezes no Pacaembu com o Bahia, inclusive o Nomano estava junto aí, mas eu fui só duas vezes, só no Pacaembu. Vai estrear o único agora. Então você vai estrear um camarote único agora? Vipão. Você vai ver o que é bom agora. É o Vipão, velho. Então bacana, você tem que, olha, deixa eu ver, você tem que estar até as 5h30 da tarde, na Rua Tutóia, número 77, esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, ali tem um hotel, tem o bar do hotel, vocês se reúnem lá. Tem um esquenta e de lá vocês vão com o traslado do camarote único Estádio 97 direto pro Itaquerão, tá bom? Maravilha, Corinthians. O placar, mano, do jogo aí vai ser 3-0 Corinthians. Você tomara. Eu queria fazer uns mexãozinhos aí, só. Pode falar, meu. Fala, à vontade. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Boa, velho. Acertou a frase. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. Ah, vou passar isso aí pro moleque, o moleque vai gostar. Boa, boa. E só voltando, me garante tripla proteção. Me garante 3 vezes. Me garante 3 vezes máxima proteção. E? É diversão, é isso aí, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme também, tá bom? Tá bom? Beleza. Falou, cara, um abraço. Valeu. Um até abraço. Mais, tchau, tchau. Semana aí. Valeu, obrigado. Valeu. Forma. Nossa, velho, você viu, ficou feio pro Domênico, né, cara? O que aconteceu? Ah, porque outro dia, quando foi colocado pra julgamento o Cuca, porque ele teria usado o ponto. O Domênico fez um escândalo aqui no programa. Ah, quem viu que ele tinha tava que com ponto? Tinha que aprovar, né? Ah, babá, mas ninguém viu, e não sei, etc e tal. Ele falou mesmo? Você não lembra? É, pode ser que o Domênico fez um escândalo aqui. Ele fez a defesa do Cuca, porque o Cuca, segundo ele, não estava... O Domênico, ele se intitulou advogado do Cuca e fez a defesa. Sei. Falou, mas não tem isso, não tem imagem, ninguém viu. Domênico Gato Izar. É. Aí foi o Cuca lá, no julgamento lá, né? Ele não foi pro julgamento, mas ele mandou um vídeo admitindo que usou realmente o rádio, né? Que na China ele trabalhou por 2 anos e usou lá. Então, por força do hábito. É, por força do hábito. Aí fica uma situação desagradável pra quem queria defendê-lo, mas, né? Dizendo que ele não fez nada de errado. Mas, né? Ô Sombra, vou te falar. O cara que fez aquele camarote lá do Palmeiras também, o cara foi mirim. Mete um isso filme ali na porta. Sabe por quê? RG número 2. Se você põe um isso filme no vidro ali, que o cara não tem acesso ali pra saber quem tá lá dentro, o Cuca ele poderia pura e simplesmente entrar, não junto com o elenco, tá certo? Ele poderia entrar ali com algum carro normal. Um carro que tinha um isso filme. Ele entra por aquelas entradas secretas, que muitas vezes os diretores e o presidente também entram. E não é usual, não é aquela que o elenco entra, que os torcedores entram também. Ela poderia subir lá pro camarote onde ele ficou. Mas já tem resposta disso. O Ben já mandou aqui. No estádio, o Palmeiras não pode fazer nada sem autorização da W Torre. Então se tiver que pôr isso filme, a W Torre tem que pôr. Então, mas poderia pedir pra W Torre, falou seu Walter Torre. Mas, ô mano, não ia resolver. Põe isso o filme aí. Não ia resolver, porque a câmera pega exatamente o irmão dele no banco. Não, mas o RG, você não tá entendendo. Entendeu? O Cuca, ele poderia estar talvez ali, ele poderia falar, não fui eu que tava dando a determinação. Quem é que vai passar a instrução pro irmão mas dele? Mas é que tá, RG, ele poderia, você não pode julgar. Pegaram, inclusive, o Cuca, a punição dele foi porque pegaram uma imagem dele no camarote, falando tipo num walk-talk, sei lá, alguma coisa do tipo. É, se não, era o rádio, tava no rádio. Então, mas é que tá, se o Cuca, RG número 2, não tivesse essa imagem contra ele, ele poderia falar, não, esse aí era um auxiliar que eu tenho, que tava lá dando instrução pro meu irmão. Bom, e o Daniel Alves deu tchau, né? Sim. Do Barcelona, né? De ontem é verdade. Partiu. Hein? Quem ontem falou, ah, não vai dar nada, vai continuar no Barcelona. Benjamin. Também não acerta informação. Uma, hein, Benjamin? Meu Deus, não, hein? Mas o que o Benjamin falou, ele tinha razão, Sombra. Não que ele não ia sair do Barcelona, mas a agente dele tinha desmentido o acerto com a Juve da Itália. Ela falou, não existe nada de concreto. É que o Daniel Alves, ele tem no contrato dele, é RG número 2. Em caso de proposta, uma rescisão contratual sem ele precisar pagar nada. Ou seja, não adianta nada então fazer um contrato desse, né, Domenico Gatti? Verdade. Se numa rescisão contratual você pode sair. Verdade. Se pintar uma proposta, você fala, tem uma proposta, tô indo embora. Que, não adianta. Você que viu a idade, 30 anos, é isso? Não, Daniel Alves tem 33. 33? Agora, 33. Ele disse, vou, mas voltarei. Mas, pô, voltar. Não, é que ele deve ter um apartamento em Barcelona. É, ele vai voltar. Ele não vai jogar em casa. Ele deve ter um apartamento ali do lado da casa Batló, velho. Ele vai voltar pra morar. Só se for verdade, mano. Né? É. É isso mesmo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. E olha, há quem diga que nas negociações aí, o São Paulo estaria brigando por 2 atacantes. Sim. Ou o Larrondo. Ou o tal do Benedetto, do América do México. São Benedetto, viu? Benedetto, do América do México. Eu sinceramente, não sei. Nunca vi. Não sei nem se é bom, etc. Benedetto, inclusive, dizem que esse Benedetto ele é disputado pelo Boca, pelo Cruz Azul e pelo São Paulo. Então, eu não sei. Então, torcedor do São Paulo, que souber aí se realmente esse Benedetto aí é um bom jogador. São Benedetto. Diz aí o que, que você acha, você conhece. E o outro seria o Larrondo, né? Sim. Também há quem diga, eu tava vendo agora no SPFC.net, São Paulo estaria tentando, ou estaria em conversas também ainda aquela história do Ortigosa e do Bufarini, ambos jogadores do San Lorenzo. Do San Lorenzo, exatamente. Lorenzo. Ambos jogadores do San Lorenzo. E o Ganso disse que assim, a renovação está perto. A renovação... Só falta acertar a grana. Aí é que... Não, disse que está próxima a renovação. Não disse em que contexto que é esse próximo ou não, né? Então, parece que o Ganso, Sombra, ele acertou já um tempo de contrato aí que ele gostaria de renovar com o São Paulo, mas ele ficou de conversar depois os valores. É isso que emperra qualquer negociação. O tempo de contrato é o de menos. Mas hoje, negociação, vai tem muita coisa que emperra. Tem a parte da Diz, Tem a parte dos do Uma Girls. Renovação de contrato, a Diz permaneceria com o percentual que ela tem? Então, eu não sei que como que funciona. Porque a Diz tem 2/3 do valor da transação, né? Então, eu não sei como que funciona isso. Então, porque se renova o contrato, é um vínculo novo. Como começa a se preparar. Começa a se preparar. Foi pra seleção? Começa a se preparar. Ele vai embora? Não, que o Ganso... Ô, RG, que o Ganso ele pode ser negociado? Qual a dúvida? Pode. Mas se o São Paulo conseguir uma extensão contratual... Isso significa que o São Paulo vai ganhar mais ainda numa transação. Sim, mas eu estou dizendo, comece a se preparar. Porque você acha que agora vai decair o futebol? Não, seleção. O gato subiu seleção, na... Seleção, prateleira, vitrine, venda. Que o contrato do Ganso vai até o final do ano que vem, né? O gato subiu no telhado aí. Ganso subiu no telhado. Até setembro. É, setembro acontece o seguinte, aquela coisa. Setembro não é uma data boa para o São Paulo, tem um pouco para o Ganso. Uhum. Não é. Que já fechou janela. Que já fechou, já vai ter fechado a janela. Ou seja, se o São Paulo também na hora H quiser ser esse cachorro, segura o cara, né? Força, né? Ele permanecer. É. Exato. Não é bom pra ninguém. Mas se bem que, Sombra, muitas vezes aí numa transação dessa daí, se o jogador tiver encerrado o contrato, ele pode depois aí, mesmo sem contrato com o São Paulo, alegar que ele não tem clube pra jogar, que ele não tem um vínculo. Então ele pode ser inscrito em qualquer outro time de qualquer outro campeonato. Porque aí tem aquele lance dele estar sem contrato com o São Paulo. Ah, entendi. Lembra? Já tiveram episódios assim. É verdade, é. Jogadores que vieram atuar no futebol brasileiro e foram inscritos aí fora de período de inscrição. Mas isso em qualquer país é assim ou é aqui no Brasil? Então, acho que em outros países também deve funcionar assim. É, não sei. E você? Na China vale tudo, mano. Mas não sei se o lance desses caras é China. Bom, não sei. É que o Ganso ano passado, Sombra, ele quase foi para os Estados Unidos, que é um mercado fraco, teoricamente. Quase foi também. O quê? Foi os caras lá que inventaram que queriam ele, inventaram uma dívida aí do São Paulo para forçar a troca. Então, para. Não, mas o próprio Ganso, ele tava propenso aí. E o Kaká tinha convidado. Era um caminhão de grana, né? E é um mercado teoricamente fraco. Mas agora dizem que o Sevilla tá atrás dele, Sombra. É, verdade. O Sevilla tá atrás do Ganso. Ok, e você? O que tá achando da semana? A minha tá ótima, ou melhor, tá irresistível. Com a semana irresistível Pizza Hut, a cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira não, 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é mussarela. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Você não aproveita agora mesmo? Vai lá, acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut, 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só a Pizza Hut é Pizza Hut. Olha quem tá chegando. Ó, quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein, velho? O Juca não aparecia. O que, que é isso aí? Só porque o resort se aproxima? Tá se concentrando, pré-arrumando mala, essas coisas, tudo que ele fica louco. Você quando vai participar do concurso de piada? Quando... Não, o Juca, ele trabalha no júri. Ele trabalha no júri. Ó. Tem competições do resort, ele tá todo metidão. Todas as competições ele julga. Dando nó, é. Só ele quer dar nota agora. Entendi. Entendeu? Aí, Dodô. E aí, RG? Pastor tá lá na praça, né? Pregando. Certo. E o... Pregando? É. E o... e o mendigo deitado lá no banco. Né? Pra máquinas, hein? É, deitando. Sabe quando puxa o cobertor assim até, ó? Sei. Só prestando atenção. Certo. E o cara pregando lá. E prega, que prega, e prega, que prega. E ele lá prestando atenção, deitado. Daqui a pouco o pastor começa, né? Lá. Sai, demônio! Sai! Caramba! Aí ele deu uma levantadinha assim. Olhou. Olhou. Vai sair não! A praça é pública! Ah, sensacional! Você acredita em exorcismo, velho? Acredita em nada disso. Aliás, você não acredita em nada, é verdade. Nada disso. Não, não. RG? Pô, exorcismo não. É pesado. Não, mas peraí, não é exorcismo aí de chegar lá uma pessoa que, eu tô passando mal, e começa a cambalear e achar que tá girando, não. Aí o cara fala, vou pôr a mão na cabeça. Não, é isso não. Mas existe sim, velho. Existe sim. No Vaticano tem histórias dessas aí. Onde? Tem. Aonde? Tem números, filmes. Relatos aí. Se eu não me engano, o diretor do cara aqui, o diretor do filme O Exorcista, lá de 1900 e bolinha... Ele outro dia declarou que ele assistiu no Vaticano um exorcismo. Não, mas existem relatos, sim. Mas não é aquele cara que fica no viaduto do chá com uma pessoa rodando falando que tá com capeta no corpo. Isso daí é fraude, velho. Eu não vou lembrar o nome do filme. Mas que existe, existe. Que é um cara aí que é conhecido e a história até é verídica, né? Eu esqueci o nome. Inclusive, ele guarda na casa dele alguns objetos. Ah, os brinquedos. A boneca lá. Bem, é. E dizem... Emanuele. Dizem... É, mas a Emanuele foi ele que prendeu, né? Foi. Naquela Anabelle. Emanuele ainda tá zoando. Anabelle. Não, ele falou... É que o Vieira falou Emanuele é do... Emanuele é pornô. Não, mas a gente confundiu. O cara amarra Emanuele na cama. Anabelle. Mas não é a Anabelle, é o outro filme. Aquele outro filme é o primeiro. Cara, o gema, a Anabelle foi em cima da boneca. Mas não é isso, é o primeiro filme lá. Eu esqueci o nome do... Não vou lembrar. O filme lá. Ela disse que é uma história verídica. É uma história verídica. Ela ficou adorada. Eu escuto, presto atenção, respeito, mas. Você é cético de tudo, né, RG? Isso não me convence. Você é cético de tudo. É. Invocação do mal. Esse mesmo. Invocação do mal. Pau, não é. Vocês assistiram? Não. Vieira. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você estiver na companhia da sua esposa. Nem assim. Não assisto o filme. Mas ela te protege, não protege? Ela me protege. Ela gosta. O que te assusta mais? O capeta ou uma mulher nua? Vai te catar, ó. Eu vou te falar, a mulher nua. É a mulher nua da Rua Togo lá, seu trouxa. Eu vou falar um negócio também. Vira, grita, RG. Não gosto de filme de terror. Grita. Não, nenhum. O único filme que eu gostei foi A Chave Mestra. Chave Mestra, não lembro. Com aquela loirinha Kate Hudson. Tá, mas é pesado, média, não? Tipo, é pesadinho. Pesadinho. E os outros também é muito bom. Ah, olha, vou dizer, os outros é legal. Olha, os outros, perto de Invocação do Mal, é como se fosse ver uma comédia. Sério mesmo? Assiste Invocação do Mal, então. É. Cara, é pesado. Oba, então. Não é? Foi eleito. Olha a trilha. Foi eleito o principal. Eu queria ver o Benjamin vendo isso e dormir depois, esse desgraçado que morre de medo. Esse filme foi eleito o filme de terror mais forte desse século nosso aqui, o novo século. Muito bom. Vieira, quando você estiver assistindo esses filmes que você tiver medo, você tem que aplicar a psicologia reversa. Como que é, gente? Você começa a pensar que tem diretor ali, entendeu? Tem tem uma sala ali, o set Vieira. Set de filmagem. Ele tem uma sala no porão dele, esse cara. E dizem que é verídico porque ele conta essa história e... É só procurar saber, eu não lembro o nome dele, posso até verificar. Acho que eu assisti esse filme, do rapaz. Ele, junto com a esposa dele, ela consegue visualizar. Ele só consegue fazer o exorcismo, mas ele não visualiza os espíritos, a mulher dele vê. Agora, e ele guarda alguns objetos que ele usa pra tirar e coloca dentro dos objetos, deixa no objeto, e a boneca tá numa redoma de vidro. Ele não deixa ninguém chegar no porão lá, ele falou que lá não pode entrar não, tá tudo trancado. Ah, eu acho que eu assisti. Ed e Lorraine. Esse mesmo. Warren. É isso aí, Bá. Sombra, isso poderia dar uma promoção. Esse é o filme, velho. Esse é o filme. Ó, o Mota poderia encabeçar essa promoção. Ele iria levar 12 ouvintes ali na frente do cemitério do Araçá às 3h30 da manhã. Tá certo? De um domingo pra segunda. Tá, que é mais fácil. Pra fazer uma mesa Ouija, cara. Lá? Eu duvido que o Mota vai. Às 3 horas da manhã. Aí, sabe o que ia acontecer? Mais de 12 aqui. Sabe o que ia acontecer? Aqui é o RG que não acredita. Sabe o que ia acontecer? O Mota ia fazer a mesa mija, velho. Porque aí ele ia se mijar. Entendeu? Agora você iria, RG? Aonde? Você não acredita? Não, iria pra dar risada. Tudo bem. RG, não brinca com essas coisas não, velho. Não brinca com o tinhoso. A minha mulher. Você iria, Sombra? O quê? Você iria? Eu respeito muito essas coisas, então eu não brinco. Eu não brinco com isso. Seria. Eu levo a sério e nem acho muito legal a gente fazer esse tipo de brincadeira aqui. Ninguém tá brincando, tô falando se vocês ficam fazendo piadinhas e coisas. Mas eu não tô falando nada. Não é brincadeira, tô falando se iria. É um pampalão. Eu levo a sério isso. É um pampalão. Mas a verdade falou da tua mulher. Eu acho que ela viu uma matéria, mas não sei onde foi que ela viu a matéria. Que aí, bicho, era um apartamento. Um apartamento, cara, mal assombrado. Mal assombrado. Pô, mas tem aqueles caras os... Mas aí chamaram lá uma pessoa que tinha sua mediunidade, um conhecimento. Sim. E aí, mas o que, que eu faço? É o prédio. A pessoa fala. Ó, o teu apartamento fica exatamente no local onde há um portal. Portal? Que isso? É. Ele falou isso? Eu exatamente. Me mudava, você tá louco. É mal assombrado, é isso? Eu me mudava, você tá louco, portal. Quer dizer, e o bom assombrado não existe? Só existe mal assombrado, é isso? RG, bom assombrado não tem? Eu. Ah, bom. Tá certo. Não, mas e aí? Caramba, aí, o cara mudou, então, tal, significa não, o quê? Não, a questão é que assim, não tem por jeito. Por onde entra e sai? Não tinha, segundo, não tinha o que fazer. Não esse portal dizer, significa o quê? É o sem parar do espírito. Mas não tem como fechar o portal? É. Como se fosse sem parar do espírito. Tem como? Não, não tinha. Não, tinha não tem fechadura no céu. Aí, Jeová. Bora, velho. Cala a boca. Cala a boca, ô trouxa. Sem parar do espírito, mano. Sem parar espiritual. É verdade. Bora, velho. Quero ver botar o... A etiquetinha. Ah, meu Deus do céu, esse é o estádio 97 de energia, 97. É, então, tem, é boa, tem as sobrações daqui passando Discovery. Assiste, RG. Segunda-feira, os caras vão atrás, dá com equipamento. Nossa, mas vocês têm que ser uma menina, hein, Vieira? Ah, eu não assisto. Olha, é legal, não, isso é legal, hein? Eu gosto de ver isso aí. Eu não assisto comigo. É legal, ora. É bom você assistir, não, porque um dia aí... você vai ser acometido por isso. Vai se catar. Tô te falando, tô vendo agora que você vai. Olha lá, tô te falando, cara. Tô te falando. Sai pra lá, velho. Ixi, mas é verdade. Tem medo mesmo, é? O Vieira tem a coroa aberta, mano. Olha lá, ó. Sim, tô... Sai pra lá, velho. As pessoas que têm mediunidade, o termo é coroa aberta, não é? Olha, eu não sei, lembro, o não Mota sei. Não tem mediunidade, não. É, tá e tem a coroa aberta, velho. É. Mas é verdade, é. Como é que pode? As pessoas que têm... E o Motinha continua lá no pedágio do Estádio 97 sem parar. Atenção, rolando agora no posto Shell, Chaparral, Avenida Condessa, Elizabeth Robiano, número 2222, Zona Leste. Vai pra lá, daqui a pouco a gente vai colocar você no ar. Você vai concorrer a camisetas do Estádio 97, tá bom? Camisetas do estádio. E vai aprender também como que funciona sem parar. De repente você pode até instalar o seu no automóvel. Agora vamos falar de uma coisa que realmente é um evento muito legal. Uau. E hoje eu vou fazer uma premiação bem bacana pra você, ouvinte do Estádio 97. Preste atenção. Manda. Tá chegando, vocês sabem, está chegando o resort do Estádio 97, que vai acontecer na semana que vem. Estaremos sexta, sábado e domingo da semana que vem, não é agora, semana que vem, 10, 11 e 12 Sim. de junho, fazendo o resort do Estádio 97. O fim de semana completo ao lado da turma do Estádio 97, com torneio de futebol society, futebol de botão, o bingo do Estádio 97, o futebol no videogame, né? O Autorama da Slot Car Brasil, a criançada ama o Autorama. A gente vai fazer o programa por lá também. Vamos ter a resenha do Zé, do RG, o stand-up com o Rudy Landucci, os jogos da Cassineira. Puta, a Cassineira leva lá jogo de roleta. Demais, cara. Leva lá pôquer, blackjack. Mas tudo com dinheirinho fictício, só pra você concorrer a prêmios da Energia 97. Não tem dinheiro, não. E a gente vai estar lá de 10 a 12 de junho. Sim. Restam aí 20, cerca de 20, 20 e poucos apartamentos apenas. Tá chegando, é reta de chegada. Não deixa pra última hora. Então, o que eu vou fazer? Uma brincadeira legal. Que Sim. vai unir dois eventos da Energia 97. Boa. Quem fechar hoje... Que tem? O resort do Estádio 97. Tá. Agora? Sim. Quem fechar hoje... Ligando na Lotus Travel no 2896-4665. Guardou, RG? Sim. Qual o telefone? Qual que é que você falou? Você falou que guardou, mentiroso. Não, pensei que era outra mensagem. 2896-4665. 2896-4665. Vai ganhar Sim. um par de ingressos Sim. pra festa junina do Energia na Rua. Ah, caramba! Setor premium. Você tá louco! Ah, é, setor premium. Show, hein? Cá, mano. E na festa junina vai ter show dos Titãs. Saber viver. Ó, cara a cara com os homens, hein? Cara, são bons demais, velho. Vai ter show também, olha, pra galera que gosta das velhas festas de Flash House, vamos ter também o show do CNC Music Factory. Show. É, ó, CNC Music Factory, show dos Titãs, show do Domênico, do DJ Domênico, é um show. Vão ter os DJs do Energia show. Na Veia, o Silvio Ribeiro. Aí você fala, mas é festa junina porque tem barraca de comida e bebida? Vai ter e das melhores que você já viu. E a festa junina do Energia na Veia vai acontecer dia 25 de junho no Memorial da América Latina. Ó que legal, mano. E vai acontecer do meio-dia à meia-noite. Ó que legal. Crianças até 12 anos não pagam. Aí, ó. Criança acima de 5 anos entra, acompanhada dos pais. Mas, ó, menor de idade entra com 5 anos ou mais. Ou mais. Acompanhado dos pais. No Vasquinho, velho. Só que até 12 anos criança não paga. Não paga. Então o cara quer fazer uma média com a patroa. Dá pra levar o filho junto. Boa, vou levar o Natan já pra começar a botar ele no... Então, olha, nas paradas. Eu sei que eu mixei os eventos aí, mas é o seguinte, então essa é a festa junina do Energia na Veia, que vai rolar dia 25 de junho. Boa. Né? Quem fechar hoje o pacote do resort, Sim. ganha um par de ingressos, setor premium da festa junina da Veia. O telefone para você ligar agora e fazer a sua reserva do resort do estádio. 2896-4665. 2896-4665. E você pode parcelar em 6 vezes no cartão. No card. Oh, isso sim. 6 vezes no cartão, tá bom? Isso sim. Agradecer o apoio da Cassineira, do edubotões.com.br. Grande Edu! Também de futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. Slot Car Brasil, Autorama da Slot Car Brasil, vai estar lá no resort também. O resort vai bombar, como eu disse, faltam pouco mais de 20 apartamentos para esgotar. Né? Para acabar é muito rápido. Então você quer estar aí um fim de semana. Acaba antes. Se você quer estar um fim de semana bacana ao lado da turma do estádio todo 97, ano, né? Tem que fechar logo. E o Mota vai estar na jaula, né? Nós vamos colocar ele no meio da jaula, lá no. Jaula circular. No lobby do hotel. Exatamente, ele vai mostrar. A coroa é que tipo a macacamonga, né? E a gente jogando coisa nele. Vai ser legal. E aí você pode escolher entre... Dardos. Dardos, pedras, dejetos. Que mais? É, como, que mais? Como chama que mais? Zarabatana, né, RG? Uma zarabatana. É, mas tudo isso se o caçulinha do bem já deixar, né? Nossa. Porque é capaz de não sobrar nada, mesmo, né? Falando velho? Em assombração, é verdade, né? Então, tem como atração também o caçulinha do bem já. Que não terror, velho. Ele sobe no lustre. Olha, se for ver na se for ver na pele do menino lá no couro cabeludo, tá lá 666. Nossa, tá lá. Mini demônio, mano. Criança aí, né? O Jimmy é o mini demônio. Porra, mas... Aquela Mini carinha, de... aquele olhinho azul lá engana, né? Pô, meu, ele... moleque mas, pega em tablet. Todo filme, a criança que é meio sinistra, satânica... Ele é bonitinho. É loirinho de olho azul. É só você pegar o filme, aquele filme, A Profecia. O menino é bonitinho, só que é terrível. Não, véio. Por exemplo, a órfã. Toda criança tem o quê daquela órfã? Tem, mas a órfã é feia, hein? Quando ela se desmonta, né? Hã? Quando ela se desmonta no final do filme. Ela não tem cara que se fosse na vida real a órfã ia se apaixonar pelo Domênico? Sim. Fala, ô pai, dá um beijão aqui. Você ia, Domênico? Você ia aonde, ô? Beijar a órfã. Tá louco. Não é um filme, você não viu a órfã? É, eu vi. Deus me livre. Pai, aquela tô vendo o trailer que me mandaram aquela aqui. Aquela lá é teu número, vai, velho. Tô assistindo o trailer do filme que vai estrear em junho, Invocação do Mal 2. É bom. Você tá maluco, velho. Quer ver, Vilarinha? Você tá maluco. Bom, vamos ao telefone. Vamos ao telefone. 3284-7097. Oferecimento da BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E quem foi que disse que antivírus deixa seu celular lento? Que nada! Experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a R$100 mil. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora! Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! É, alô! Caraca, Domênio! Você não viu nada aqui? Quem fala? É, alô, Maurício! Ô, Maurício, tudo bom? Bem, você, Domenico? Não, Maurício. Ô, tudo bem. Maurício do quê? Sem som. Sem som? É, com C. Sem som. C-E-N-S-O-N. Ah, entendi. E quantos anos? Eu tenho 56, garoto. Ah, 5.6, RG. E aí, RG, o que você comprou? Quero ver se você consegue. Se é bom, vai agora. Com o quê? Fala com o mudo. Vai? Por que muda, RG? É, sem som, porra. Ah, ah, olha aí, velho. Sensacional. Agora salvou. Finalmente. Porra. Tomou todas escondidas. É. Pode te falar, esse puxador ele tá tão condescendente. Tomou todas. Qual que tá possuído. Acho que foi ontem lá no overnight. Deve ter tomado todas escondidas lá, velho. E o bairro qual é? O bairro qual é? Alô? Alô? Sem som. Fala com o mudo aí, velho. É, mudo. Ele é sem som que ele não é pra falar, velho. Tô mudo, hein? Oi? Não tá falando, não. Nós não estamos ouvindo. Tá falando nada, velho. Você pode estar falando, nós não estamos ouvindo. É som falante aqui. Não, tá ruim a sua ligação, hein? É melhor você ir pra um lugar melhor, né? Sem som. Tá, tá picotando, velho. Não tem jeito de você passar do celular pro fixo? Seria bom pra caramba. Vai chegar o dia. Com certeza absoluta, pô. É, ele acredita nisso. Eu vou parar aqui, vai ficar mais fácil. Deve estar no Viva Voz, hein? Nesse momento, não, ele deve ter parado no meio da 23 de maio. Não tô no Viva Voz, não. Aqui tá tudo certo. Pronto. Pronto, e aí? Qual bairro você mora? Tá melhorando. Então tá bom. Tá certo. Fica lá. Qual que é o bairro que você mora? O bairro é de Santo Amaro. Santo Amaro. Santo Amaro. Santo Amaro é mais que um bairro, é uma cidade, né? É. Cadê o Beijo? O Beijo não tá aí hoje? Não. Beijinho. Deve estar chegando. Ele virou Margarida. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Beleza. Não, tá, mas ele está cuidando dos interesses da emissora. Rico, tá tudo certo. É rico, muito rico. Passa pano, não. Acho que ele tá lá no Campo Belo, disse que tem uma reunião no Campo Belo. Na Rua Pascal, beleza, né? É, imagina, no Campo Belo, mano. Rua Pascal. O cara com reunião no Campo Belo. Ah, na Pascal lá em cima, tô sabendo. Diz que é um cara que quer anunciar. É, uma pessoa que anuncia cremes, massagens. É bem a cara do Benja, né? É, entendi. Você acha mesmo, cara? Ah, eu acho, pô. É. Meio safadinho, né? Não sei, parece, né? Tem parece, jeito. Parece, é. Também acho. Você torce pro Verdão, né? Ô, Domênico, Verdão, nossa. Porra, desde criança, né, porra? Verdão. E hoje, hein, cara? Contra o Grêmio do Vieira, hein? Olha, hoje é difícil, domingo é difícil, agora a baba mesmo vai ser no outro domingo, né? Quem é? Hoje é difícil. Vocês não aguentam não, o porco domingo imundo. É difícil. Ah, o outro vai ser difícil. Porco imundo. Vocês não aguentam não, o porco. Freguesia, porra. Faz tempo que eu não sei o que é perder pra vocês, velho. Ah? Aonde? Você tá lá. Louco? Vocês não sabem o que é ganhar de nós há muito tempo. Aonde, viu? Filhão? Ué, quando foi a última vitória de vocês, ó? Olha lá. Não, a última foi... Não tem dois anos, você é louco? Como não tem dois anos? Mano, faz tempo, muito mais, muito mais. Faz muito tempo. Bobagem, faz muito tempo. Pegar aqui os últimos eu não lembro quando eu perdi pra vocês, filho. Pegar os últimos jogos. Ô, Vieira, aqui na passa o... Passa a máquina, não tem? Ô, Vieira. Fala aí, sem som. Me fala uma coisa. Como é que entra o Grêmio hoje? Com 11, com camisa, não. Chuteira. Ah, você tá brincando. Nossa, que pergunta. O Grêmio vai jogar com o mesmo time que jogou contra o Coritiba, com exceção do Marcelo Groy, ou seja... É, que foi pra seleção, beleza. O Grêmio joga sem o zagueiro titular, que é o Fred, tá machucado ainda. Tem o lateral esquerdo titular, que é o Marcelo Oliveira. O Grêmio vem fazendo um bom campeonato, hein? E sem o Bolanhos, né? É, perdeu já? Perdeu jogo difícil não. Pra caramba. Não perdeu, e não tomou gol. Como assim não tomou gol? Não tomou nenhum gol. É o único time do brasileiro que não tomou gol. Quer dizer que vocês não perderam e não tomaram gol? É. Grêmio tem um empate e 4 vitórias. Pô, então pronto. Vai jogar com o Palmeiras. Não, 3 vitórias e um empate. 3 vitórias. Nós só empatamos. Vamos acabar com isso aí hoje, velho. O único azar foi ter empatado com aquela baba na primeira rodada lá do mês. Mas de resto... A baba? É. Eu não perco esses coitados. Oh, nem o Grêmio. Nós não perde pra eles. Não, o Grêmio nada mais é do que o Botafogo do Sul. É, sim. O Grêmio, o último título importante que esses coitados aí ganharam foi em 2001. A diferença é que o Botafogo do Sul tem mais Libertadores e Mundial. Aonde? Olha, você? Que Mundial, seu otário? Quanto você tem? Eu tenho um. Ah, então chupa, trouxa. Tem dois. Dois o quê? Entra essa chave. Torneio de verão aí, vale agora? Mané. Então reclama, eu ganhei também a Copa Cidade de Porto Alegre. Deixa os caras brigando. @fifa.com. Mané. Ô, Domênico, lá, o jogo é 2001. Desde 2001 sem ganhar nada. Coitado. Segue o jogo. Sem fator. Ô, Domênico, hoje então, tranquilo. O Palmeiras, se ele jogar igual jogou contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense no segundo tempo, a gente ganha. Se jogar igual jogou contra o São Paulo, contra a Ponte, perde. Não, não tem a dúvida, cara. Não tem a dúvida. Essa que é a verdade. Agora, elenco bom pra caramba. Agora, sabe se vai entrar na sintonia do jogo e vai jogar bola. É o que precisa. Ô, Domênico, no histórico aqui de Corinthians e Palmeiras, o último jogo que o Corinthians venceu foi no dia 8 de fevereiro de 2015. Foi 1x0 pro Corinthians, ainda jogando no Chiqueirão lá. Ah, foi aquele jogo. Aí depois foi 2x2. Ah, que foi na Arena, Foi na Arena Corinthians. Depois aí o Palmeiras ganhou de 2x0 no Brasileiro do mesmo ano, de 2015. Na casa de vocês. Depois foi 3x3. Ah, aquele jogo incrível. Incrível aquele jogo. Também foi realizado. Acho que foi um dos melhores jogos do campeonato. Foi realizado aí também no campo do Palmeiras. E o último jogo foi 1x0 pro Palmeiras. E foi agora aí no Paulista desse ano. Faz um ano que vocês não ganham, hein? Aí então, um ano já. Eu tô falando, não faz um tanto tempo. Ah, um ano, né, mano? Mas olha, tá, gente. Sempre, pô. Desses últimos, um, dois, três, quatro, cinco. Nos últimos cinco confrontos, o Palmeiras ganhou duas, o Corinthians ganhou uma e empatou dois jogos. E esse jogo vai ser aonde, o primeiro, mano? Qual? Esse agora, do primeiro turno, vai ser no Palmeiras? Não vou falar. No Verdão. Vai ser na Allianz Parque. Não, então, mas é que tá. Então? O Palmeiras, eu não sei se ele vai poder jogar lá, não, por causa do show, né, velho? O show é agora. Vai ter show ou não? Foi agora, mano. Hoje então, agora, né? Mas e o... O Corinthians tá marcado na arena. Não, mas o problema que eu falo é com relação ao gramado, porque muitas vezes aí depois que você realiza um mas show mas é só depois, porque o show acho que agora... É hoje ou amanhã, não é? Mas o problema, Domênico Gato, é a consequência que o show pode deixar. Mas Ramazotti. É só no outro domingo. Mas mesmo assim, dependendo do que acontece no gramado, porque o Palmeiras em determinados jogos, ele recebeu o estádio Mas o gramado tava ruim, tava impraticável. Agora tô olhando a tabela aqui, ou... Até que mudem o local, o local ainda continua sendo lá no campo do Palmeiras. Mas se o gramado tiver horroroso, aí não dá pra... Perico, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Vai acertar essa armação do Palmeiras aí, ou vai ficar nessa brincadeira? Só falta, meu, é esse, quando o Cleiton joga, a coisa anda. Quando ele não joga, a coisa desanda, velho. Tem ninguém que vem aí, cara, que vocês sabem, não? Eu que eu tô sabendo, não. Mas cadê aqueles caras lá, o Alione? Não, o Alione hoje, parece que hoje tá no banco, hein? Então, o Alione é meia, o Moisés é meia. É, o Alione, então, o Fabrício foi contratado pra jogar na meia. Hoje, né? Hoje é o Moisés, mas o Alione pode entrar jogando, claro, eventualmente pode entrar jogando. O grande lance aí, e a minha preocupação é o lado esquerdo do Palmeiras com relação ao Zé Roberto. Ele pode cansar e depois quem é que entra? Mas o Egídio não foi relacionado, não, não, né? Não, não, não. O Egídio, né? tá com um edema. Aí ele mete o Tietchan na esquerda lá e coloca alguém na direita. Aí ele o Jean fica na direita. Ele pode tentar. É, ele já o Tietchan joga dos dois lados, não tem problema. É, ele bate com as duas, fazer é tranquilo. Isso. Aí teria que fazer, eventualmente, teria que fazer isso. Mas já é jogo bom hoje, hein? Hoje é jogo bom. RG, mete um palpite nesse jogo, velho. Olha, o Grêmio há 4 jogos não toma nenhum gol e não perdeu. 1-0 pro Grêmio. É o Grêmio. Boa, RG! O Grêmio não tomou gol até agora, Domênico Gato, mas o Palmeiras jogando em São Paulo também não. Não? Palmeiras jogando aqui, ah, não. Ah, é verdade. Ganhou de 2-0 do Flu e ganhou de 4-0. Eu acho que vai ser 1-1. Também acho, 1-1. Os dois vão tomar gol. Pô, para de secar, pô. Vai acho que não, vai não, não, não, não. E secadeira vocês todos, hein? Não, meu Jesus. Domênico, não, pô, pra mim falaram que o teu segundo time é o Palmeiras, pô. Ah, caramba. Quem que falou pra vocês, velho? Me falaram. Segundo time. Impossível terem te falado qualquer coisa perto disso, cara. Ô, Sombra, deixa eu te falar uma tem coisa. Tem um aqui que tem segundo time, né? É, só você, tem um. Você é um cara, você é um espírita praticante, não sei. Tô errado ou não? Eu sou. Você é praticante aí, sim, né? É. Então, não, normal. Você fala toda hora. Aí eu mandei um e-mail pra você outro dia. Eu também sou espírita. E a minha esposa, além de trabalhar na Seara, aqui no Campo Belo, já faz alguns anos, dá palestra e tudo mais, ela é escritora. Então ela escreve livros, romances psicografados, né? Já tem 2 que foram editados pela editora Petit, enfim. Eu quero mandar um livro pra você aí, pô. Mandar esses 2 livros pra você. Pô, meu, dois romances maravilhosos. Como é que eu faço pra mandar? Pô, cara, é só, bicho, mandar aqui na rádio, se você quiser mandar... Mandar direto pra rádio aí. Manda direto aqui pra rádio, aos meus cuidados, eu vou ficar muito grato. Eu vou mandar assim, você vai gostar bastante, são 2 romances maravilhosos, você vai gostar, tenho certeza disso. O dia que vocês quiserem alguém pra conversar sobre espiritismo aí, é só falar que ela vai aí pra conversar com vocês. Vai tirar todas as dúvidas que vocês têm aí, que vocês são besteira pra caramba sobre isso. Vocês falam muita besteira sobre isso por falta de conhecimento. Não nós. Não, não, eu peço desculpa em nome da rádio pelo Benjamin e pelo RG. É, desculpa. Infelizmente, mas assim... Mas vamos trazer ela no programa de manhã aqui comigo, com o palhacinho. Pô, a hora aí, que você quiser, pode Domenico. Ser? Pode ser? Claro, pô, lógico que pode. É, esse assunto rende. Seara bem-vindo, é muito legal. É, mas vamos deixar claro, eu respeito muito, muito esse tipo de trabalho que vocês fazem. Minha mulher também frequenta. Ah, é muito legal, eu acho legal, porque eu não sou obrigado a acreditar. Você é o encosto dela, né, velho? E a crer em nada. Mas respeito sim quem acredita, qualquer religião, qualquer. Ela acredita. Qualquer seita. Não, porque é legal o que eles fazem. E entra naquela função do conforto, de confortar uma pessoa. Verdade. É pela necessidade. É que tudo tem uma explicação, viu, RG? Sim, sim. Tudo. Claro. Nada fica sem explicação. Claro, a partir do momento que você está dentro de uma vida, né? Tem todas as tudo tem explicação. Como que você explica, hã? Meu? É, 2 mundiais com uma Libertadores. Isso não dá. Desculpa, essa não dá pra desculpar. Isso não tem explicação. Ué, dá sim. Aí, ó, o trouxa lá. Não. Vai falar da França de novo. Não, não é só isso, não. Vai falar da França. Você pega inúmeros outros torneios. Por exemplo, quando o Corinthians foi jogar no Japão, o time japonês ele não precisou disputar, talvez, a Copa Asiática pra entrar ali. Ele já era o país sede. E assim funcionou com o Raja Casablanca, que inclusive tirou o Atlético Mineiro no Mundial que o Atlético foi participar. Mas o Maurício, muito obrigado aí pelos livros que você vai mandar. Eu vou te mandar aqui. São 2 livros, você vai gostar bastante, são 2 romances bem legais. E esses romances, além de ter uma história muito bacana, ele tem muito ensinamento também, isso que é legal. Mas manda então, de coração, porque o Sombra não vai divulgar, não, viu? Não, não tô pedindo divulgação. Ah, tá, não, porque às vezes o cara manda com essa segunda intenção. Gente, a verdade é uma só. Primeira coisa que é o livro espírita, quando é psicografado, primeiro que você não pode, você pode até dividir o dinheiro, mas metade você, no mínimo, você tem que doar. Você não pode ficar com o dinheiro inteiro. Então, existe aí uma obra por trás também. Mas, por exemplo, o Benji, ele tem uma ONG. É, sai do dele e vai pra ONG dele. Olha, mas o Benji você sabe, né? Aí eu já não tô sabendo, pô. Ô Senson, deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro, A sua esposa, ela dá palestras na Seara Bendita, né? Isso, no Campo Belo, exatamente, na Demóstenes. Inclusive, a Seara Bendita é um dos locais cadastrados pela Rádio Energia 97 para receber doações, viu? Que legal, porque na verdade a Seara, ela tem uma creche que ela cuida. Na Yervant Sargentian. Isso mesmo. Que é uma creche que toda a doação que vem para a Seara, ela vai é direcionada para essa creche. Cesta básica, tem aula de criança. Legal. Eu já trabalhei como voluntário nessa creche, dando aula de matemática, dando outras coisas. É muito legal, é um trabalho muito bacana. Além de assistencial para as pessoas e tudo mais, para tomar passe, fazer tratamento e tudo mais, ainda tem essa creche que eles mantêm. Então é um trabalho muito, muito bacana, muito legal. Bacana, legal, legal. Cara. Muito obrigado, viu, Maurício? Não, vou te mandar sim, Sombra, os dois livros. E não é, veja bem, pelo amor de Deus, não tô pedindo, não é nada de dividir. Não, você desculpa o mano, velho. O bicho é um animal. É que o mano tem o quê de uma pomba, velho. Sacanagem, é de coração. É que às vezes os caras não mandam com o coração aberto. Mano, velho, vou falar, se cair de quatro não levanta nunca mais, tão burro. Agora, ô Domênico, como é o meu velho? Se você quiser que ela vá no teu programa, ela vai sim, com todo prazer. Ah, eu vou ter que... Vamos agendar, sim. Vai dar assunto aqui de manhã, cara. Pô, isso olha, é legal. E quando começa a conversar, não para mais, cara. Não para mais, né? Não para mais, porque o assunto a gente tem muita curiosidade, né? Então as pessoas querem saber. Mas, amigão, você tem mediunidade também ou não? Olha, eu tenho mediunidade. Você também tem, mano. Todo mundo é médium. Não, mas ser humano é médio. Eu já vi alguns desenvolvem e outros não. Então, mas por exemplo, você já viu alguma coisa assim? Eu não vejo. Tipo? Isso aí não são todas as pessoas que vêm. Tem gente que vê desde criança. Tem gente que tem mais aguçado. Mas tem gente que acredita muito. Por exemplo, o RG acabou de falar que a mulher dele frequenta. Uhum. Ela é espírita. Ela acredita tanto que ela é casada com um morto, velho. Você tá vendo? Olha aí. Você quer ressuscitar? É? Vem cá, gordinho. Ressuscita ele. Diz que ele infla. Ele assopra e infla. Mas, Maurício, muito obrigado, viu? Depois a gente vai manter contato contigo pra convidar aí pra fazer uma participação no programa do Dodô e do Palhacinho de manhã. Vai ser um prazer. Pô, legal. Legal mesmo, cara. Ela participou durante o ano passado inteiro de algumas entrevistas em rádio e televisão, mas todas do mundo espírita, né? Sim, Santos, sim. A TV Mundo Maior, que fica aqui em rádio também, aqui em São Paulo, da entrevista no Rio de Janeiro e tal. Mas num programa assim de audiência igual a de vocês, realmente ela nunca participou. Ah, e o dia... Ó, o dia que ela vier, eu vou trazer uma foto do André pra ver se o André tá com encosto, cara. Ai, ai, ai. Não é verdade. Olha, ela é médium sim, e ela sabe se tá ou se não tá. Aí, ó, tá vendo? Ó, pra você ter uma ideia, cara, olha como essas coisas são. Tem tanta gente que acredita nisso. Eu tô vendo aqui a Megan Fox, a grávida. Você viu isso? E ela tá cravando que ela tá recebendo mensagens do filho dela que ainda não nasceu. É, agora vai falar também aí que é tá na Folha de São Paulo, mano. É, tem muita... na verdade, tem muita... tudo que o Espiritismo prega, tudo que ele diz, é provado cientificamente. Não é uma coisa simplesmente de religião. O Espiritismo, ele tem a religião junto com a ciência. Então, pô, Allan Kardec, lá em 1800 e pouco, quando fez os livros dos Espíritos, enfim, e os outros livros, tudo foi testado cientificamente. Então, não é que é uma coisa simplesmente jogada. Olha, é porque é. Não, existe uma explicação e uma explicação científica para tudo. Isso é que é legal. Então, você pega hoje muitos médicos, muita gente aí fazendo coisas desse tipo já. Falou, Senson. Obrigado, legal. Hein? Obrigado. O Alegrete te mandou um abraço aqui, viu? O Alegrete falou que trabalhou com você. O Alegrete é amigão. É. Trabalhei com ele na Citroën. Pô. Isso. Boa demais. Tá bom. Palmeirense roxo, pô. Com certeza. Então é nóis. Falou, velhinho. Maravilha. Gente, um abraço para vocês. Parabéns pelo programa. Olha, faz pelo menos uns 3 anos que eu não consigo ligar. Eu já liguei algumas vezes, mas faz muito tempo. É difícil pra caramba. Tô tentando faz tempo e hoje eu consegui. Boa. Prazer em falar com vocês aí, viu? Valeu, meu. Valeu, obrigado. Velho. Um abraço. Valeu, obrigado. Outro pra vocês. Alô, velhinho, um abraço. Um abração, valeu. Mano, valeu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. E pro torcedor de São Paulo, aí tem muito torcedor aí de São Paulo que tá indignado com os valores que apareceram aí pra compra dos ingressos pro jogo da Libertadores. Viu? Ah, os caras tão indignados? Como é eu falei é aqui. É o mano fazendo a cabeça. Não, mas não era, velho. Aí é que tá, né? É o seguinte, os tem ingressos... Tem que respeitar a power aqui bancada, velho. Os ingressos... Confirmou isso, esse valor? Dependendo do plano, sim. Dependendo do plano, sim. Aí, dependendo do plano que você tem, os planos que são mais caros... Por exemplo, eles te dão direito a comprar o ingresso por um real. Ou seja, mas você paga o quê? R$1.000 por mês? Não. Ah, claro que será? Não. Tô louco. Ó, esse plano que você citou aí é Tu És o Primeiro. Tu És o Primeiro. Aí, depois, o próximo preço mais é o Tu És Grande, R$45. Né? Olha o olho do Vieira. Aí você depois... Quando você falou Tu És Grande. Ou seja, o Sol Tricolor, por exemplo, vai custar uma arquibancada... R$150. R$150. Esse deve ser o plano mais em conta. É. O cara que quer ajudar o clube, RG, talvez aí com um plano mais barato, ele vai ter que pagar R$150. Se pagar inteira, outro... né? Se for inteira, né? Não, mas o sócio torcedor, ele não paga meia. Como sócio não? Torcedor, não, o sócio torcedor não tem o direito de mostrar a carteirinha, ele paga aquele valor, não é? Não é o valor estipulado. Olha, pelo que eu entendo aí do Corinthians, aí o cara que faz parte do fiel torcedor, ele não tem como apresentar uma carteirinha de estudante e falar, vou pagar metade do valor. Não. É aquele valor estipulado. Por exemplo, RG, ó, esse Sol Tricolor é R$150, uma arquibancada amarela. Pra quem não sabe, no Morumbi é aquela arquibancada atrás do gol. É, o Vamos São Paulo sai por 120. O Mais Querido, 105. É, o Clube da Fé, 90. O Tu És Forte, que já são os planos mais caros, 75. O Tu És Grande, é 45. O Tu És o Primeiro, R$1. Mas esses planos aqui, RG, são aquelas camadas aí que muitos não conseguem pagar. Entendi. Geralmente, os planos que você tem um acesso maior pelo fato de ser mais em conta, são esses planos que o cara vai ter que pagar 120 e 150. É um absurdo, cara. Eu acho que isso daí é um estupro ao bolso do torcedor. 150 pau. É uma paulada. Dá a impressão, Vieira, que os diretores do clube aí, inclusive até o Mota e o Sombra, que tudo bem, respeito ao ponto de vista deles, mas, velho, a gente tá aqui com 12, 13 milhões de desempregados no Brasil. O Brasil vive uma crise hoje que a gente não via há muito tempo. Então, cara, o futebol hoje é utilizado como um esporte popular. Só 12 milhões, viu, mano? Sabe, RG, por mais que... Ó, você pega o Corinthians, cara. O estádio do Corinthians ali, quando você tem 35, 40 mil, é a capacidade total. A arquibancada, que são os setores mais baratos ali, tanto a norte quanto a sul, que são as arquibancadas atrás do gol, custa 50, RG, o preço de face. É. Quando você compra no pacote, essa arquibancada sai por R$35, R$40. Então eu acho que São Paulo tá pisando na bola sim, então preços abusivos sim. Quando São Paulo precisou da torcida, fez a R$1, né, mano? Convocou, não foi R$1, Vieira, mas foi o ingresso mais barato, tá certo? Não era esse valor tão caro. Quando precisou do torcedor... R$1 pra não cair, eu digo. Quando precisou do torcedor, esse ano mesmo, quando São Paulo tava praticamente fora da Libertadores, aí fizeram lá o Lugano fazer propaganda na TV, tá certo? Ô, venha nos prestigiar, o São Paulo precisa de você. Agora, quando não precisa mais do torcedor, porque já tá com um time teoricamente melhor e tá caminhando com as próprias pernas, só depende dele próprio para avançar, aí vai lá e abusa do torcedor. Eu, particularmente, sou contrário. Eu não devia estar defendendo aqui, mas eu, como sou do povo, RG, eu como represento a classe C, D e E nesse programa, eu tenho que falar assim, mano. É o único que acessa esses setores, nesses locais, aqui é o mano, cara. Mas é verdade, mano, é verdade. Tem livre acesso. CDE, RG? Mano. Todo sábado, a cada 15 dias, ele tem uma missão de passar por esses lugares, entendeu? Que leva o nome do Tite, abençoa, entendeu? Cara, é o mano, velho. Vou fazer o quê? Meu Deus do céu. Mas, ô RG, passando mais uma informação aqui no Estádio 97... Diga lá. O Marquinhos, lembra daquele Marquinhos, o zagueiro que jogou no Corinthians e tá hoje na França? Sim. Se ele for negociado, RG número 2, com o Barcelona, que é o que tudo indica, que já tá praticamente tudo certo. Os caras se encantaram, né, pelo Marquinhos, né? Sim, e ele é bom jogador, viu, RG? Ele é bom jogador. Não é nenhum perna de pau. Melhor que o Davi Luiz. Bom, aliás, eu acho que qualquer um desses Inclusive, ele perdeu espaço no PSG, né, com a chegada do Thiago Silva lá e tudo mais. Sim. Ele acabou ficando um tempo no banco. Nem sei como é que ele tá hoje lá, mas pelo fato do Barcelona ter se interessado, quer dizer que o maluco tem qualidade. O Corinthians, ele pode abocanhar, RG número 2, a quantia de 2,5% do valor total da transação. Sempre é bom, mano. Uma grana, hein, velho? Ó, 2,5%, Vieira, numa transação aí que estão falando aí, numa quantia acho que de 160 milhões, o Corinthians arrecadaria em torno de R$4 milhões. Porra. para um jogador que já tá teoricamente fora, né? Bem, há muito bem tempo. Bem-vindo, né? Porra, é um dinheirinho que é bacana, bem, né, velho? Paga a conta de luz nisso, lá, mano. Nisso, a RG número 2, eu acho que a FIFA acertou. Paga uma parcela do estádio, pelo menos. É. Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97 aqui da Energia 97, é oferecimento da Acer. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Acer. Os empreendimentos da Acer estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Acer tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários? É com a Acer que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar. 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Acer, porque você também vai querer um Acer. É Acer que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Acer. Perfeitamente, é isso aí. Olha, daqui a pouco a gente vai entrar no ar ao vivo, direto da Zona Leste, do Alto Posto Chaparral, onde está acontecendo agora o pedágio Estádio 97 sem parar. O Motinha está lá na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, pista local da Marginal Tietê, após a ponte do Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna. Rodovia Ayrton... Por que não bota já o Mota no ar, hein? Vamos colocar o Mota já no ar, né? Estádio 97 tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Também Extra, você merece ofertas e Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Mas sabe, mano, é que eu falei, mencionei o negócio dos ingressos aí de São Paulo. Você não escutou, e depois que ele acabou pintou com um você. Problema lateral, aí, aqui eu tive que resolver. Você tem razão, boa parte de tudo que você falou, você tem razão também. E entendo uma razão, o cara paga muito mais caro no plano, ele tem que ter uma puta vantagem na hora de comprar o ingresso. Uhum. Tá certo? Porque, assim, a prioridade de compra do ingresso, ela é dada conforme a frequência que você tem nos jogos. É, assim, a prioridade de compra. Mas, por exemplo, o cara que tem esse plano aí, que é o mais caro, Sombra, que ele paga um real no ingresso, independe. Ele, se for uma vez ou se ele tiver ido 100... Não. Não, não é assim? Acho que não é, não. Porque tem uma certa no Corinthians eu sei que é por presença. Então é o seguinte... O cara que foi mais vezes, ele vai somando uma quantia de pontos e aí abre por escalas. Por não exemplo, é por quem valor. Tem 60 pontos. É. Aí depois quem tem 40 pontos, quem tem 20 pontos. Não, pelo que eu entendi, pelo que eu entendo, posso até consultar, perguntar pro pessoal aí de comunicação de São Paulo, de repente se estiver ouvindo, pode até informar a gente melhor, tá? Porque eu sou sócio torcedor, mas como eu não uso, é mais por uma questão só de querer ajudar colaborar, então... Pelo que eu entendo é o seguinte, não importa o plano, primeiro são aqueles que têm o número de estrelas em relação à frequência. Então, Sombra, um ouvinte aqui me mandou uma mensagem, não sei até onde é verdade, seria legal o São Paulo se posicionar oficialmente aí pra gente passar a informação correta, mas o cara ali me disse que o plano mais caro, ele já tem o direito adquirido de compra. É, esse negócio de frequência no estádio é entre os planos mais populares. Agora, então vamos lá, o cara que paga um puta preço, ele já tem o ingresso feito. Beleza. Não deixa de ter a sua razão também. Se o cara paga uma fortuna mensal, não tem porque o cara já não tem direito ao ingresso. Por outro lado, também tem aquela história, né? Pô, o cara paga lá todo mês um dinheirinho que às vezes pra ele é suado, mas mesmo assim, na hora H, ele tem que pagar, em tese, R$150, que é o preço cheio, ou se ele for estudante, vai pagar meia. Não, sabe o que eu acho injusto, Sombra? O cara que acompanhou o São Paulo aí desde a primeira partida no Pacaembu, que o São Paulo perdeu, e quer ir agora, se o cara foi em todos os jogos do São Paulo aqui, muitas vezes o cara vai estar impossibilitado, talvez se ele tiver o plano mais em conta, porque a arquibancada vai estar em torno de 150 ou 120, entendeu? Eu acho um preço abusivo. Eu entendo também a sua ótica que você fala, mas aí tem aquele cara que não, é o espertão. Não, não é a minha ótica, eu tô colocando... Não, que você colocou aí como exemplo até a carteirinha de estudante. Não tô defendendo ninguém, não sou... Não, mas que você colocou até como exemplo a carteirinha de estudante. Ah, essa é uma ótica. Porque... Esse cara, Sombra, hoje praticamente ele não tem mais o direito adquirido de comprar ingresso, porque como o São Paulo ultrapassou a casa dos 100 mil sócios torcedores também, o cara que quiser ir hoje no estádio do Morumbi, ele possivelmente só vai conseguir se for de fato o ingresso mais caro, que é aquele que o Corinthians também de vez em quando disponibiliza físico na bilheteria, que é aquele ingresso do setor oeste que custa muito dinheiro, porque os ingressos do setor leste, norte e sul praticamente não voltam. Os ingressos, ainda mais pelo fato do Corinthians ter em torno de 35, 40 mil lugares dentro do seu estádio, esse ingresso, Domênico Gato, ele não vai pra bilheteria, não tem como voltar. Se eu não comprar, vamos supor, eu, você e o RG somos do fiel torcedor. Se eu não comprar, eu sou o cara que tem mais presença no estádio. Eu tenho 70 pontos, não deu pra eu ir, eu não vou comprar. Você que tem 40 pontos, você fala, pô, não vai dar pra comprar. O RG que tem 15, ele vai comprar. Não tem como voltar isso pra bilheteria. Entendi. Tem muito mais integrantes do plano do que ingressos disponíveis pro setor. De todos, eu acho que o funcional que é legal é esse esquema do Corinthians. Eu acho que quanto mais você for, mais privilégio você tem. Tem que prestigiar quem for mais, sentido claro. De poder ter o benefício lá na frente. Esse outro do São Paulo, os caras devem ter estudado, devem ter estabelecido essas regras aí. Se para eles tá bom, também é outra, tem que entender, né, velho? Estádio 97, teu oferecimento de Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito. Mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos agora direto à Zona Leste de São Paulo, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222. O Motinha tá lá ao vivo. Fala, Motinha. No calor, hein? Tudo bem, Mota? Tudo ótimo, chefinho. Tá frio, mas a galera aqui tá esquentando, né? Tá frio, Motinha? Pô, frio pra caramba, RG, pelo amor de Deus. Ah, pergunta pra galera aí se tá frio. Viado, viado. Olha o coral do... Olha lá, mano, o coral do estádio. Viado, mas não tô no frio, seus otários. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Mas é tá viado. Melhorzinho, mano. Dá mas morte. É viado. Mas assumiu no quentinho. Tá certo. É isso aí, chefinho. Vamos lá entrevistar o pessoal aqui. Agora é contigo, vai lá. É comigo, então. Vamos lá. Qual é seu nome? Emerson Nery Pereira. Que time que torce? O todo poderoso Timão. Eita, agora tá animado, né? Por 3 vitórias aí. E aí, empolgou já? Opa, ontem eu tava lá na arena, vi meu time passar o carro no Santos. Então chupa. Não deu nem pro cheiro, viu, RG? E o maior prazer aí tá com a minha filha ontem lá. Torcida única, eu sou totalmente a favor. Certo? Que deu pra mim. E eu queria pedir um favor aí pro Sombra. Tá me ouvindo aí, Sombra? Eu tô, cara. Pô, hoje é meu aniversário, cara. E eu parabéns. Queria muito ir na torcida do Estádio 97, aí todo mundo não. Não, mas sabe qual é o problema, cara? Eu não posso abrir a sessão, a gente tem um contrato aí com o camarote único, tem uma mecânica estabelecida, né? Eu não posso abrir essa exceção, você me perdoa, tá? Senão é aquela coisa, depois aparece um monte de aniversariante aí no pedágio, eu não posso não dizer não. É verdade. Né? Pô, mas depois você... Fica... aí, mano. Percebe por mim aí, mano. Pô, irmão, pior que é regulamento, viu, cara? A gente não tem como abrir esse tipo de exceção, porque depois amanhã aparece um outro cara aí também pedindo isso daí e a gente vai ter que abrir... Não. Você achou que o mano, ele podia burlar isso? Não, jamais, cara. Mas, cara, o Mota tá aí... A minha palavra não serviu de nada. Tentou, Mota tá aí, o Mota vai tirar. Eu me senti um lixo agora, cara. Tentou, velho. Duvidou de você, velho. É. Quero mandar um abraço pra todo mundo aí que tá me esperando na festa surpresa aí, ó. Apaga a luz. Pô, essa é surpresa, velho. E a festa surpresa de quem aí, hein? É sua? É meu aniversário, pô. Pô, quem vai estar lá te esperando de surpresa? Ah, tá meu pai, meu irmão, meu cunhado, Marcião. Mas cuidado, pensei, cuidado pra você não ter a surpresa de não achar ninguém lá, hein, velho. Tem um bolo pra comer, velho. Cuidado. Você sabe que o sonho do Domênico sempre foi ter uma festa surpresa? Não. Ele nunca teve uma festa surpresa. Agora nós vamos fazer a festa de 60 anos. Agora nós vamos fazer. Você tá louco? 60? Domênico parceiro aí. Fui pra retirar um prêmio. O Domênico foi 100%. É nóis. Eu sou 100%. Só não pode fazer. Vai, Corinthians. Só não pode fazer igual aquele vídeo da internet, hein? Qual é o vídeo da internet? O aniversariante leva a peguete pra festa surpresa. Você viu isso? Putz, aí abre a porta. E o cara tá sem calça lá, os caras chegam. E todo mundo. Aí não dá, hein? Vamos lá. Olá, qual é o seu nome? Rafael de Castro Lima. Gosto pra quem? Sou Santista. Xiii! E o Cato, Xi. Santista, velho. E o cacete. Dá uma força aí pra nós. É nós, velho. Xi, o cacete. Ficou barato hoje? Cara, é que nem eu tava falando, é um absurdo. O time que mais serve jogador da seleção é seleção prejudicada, assim, cara. É verdade, você tem razão. Briga com a seleção, fala não vai, pronto, faz o quê? Ah, essa palhaçada aí, cada dia mais a gente torce menos pra seleção, né? Pra mim que seja eliminada logo pra voltar os jogadores aí, se voltar, né? É isso aí, velho. Tem razão, mano. Pior que o torcedor pensa assim. É isso aí, mas o nosso presidente se preocupou mais com o salário do que bater o pé em ceder jogador. Aí eu não vou criticar só a postura do presidente do Santos. Eu acho que todos os presidentes de todos os clubes do futebol brasileiro deveriam intervir nessa situação. Porque da forma que o Santos está sendo prejudicado, o Corinthians também perdeu jogadores, o Grêmio está perdendo jogadores e outros times também. Então não é porque tá ardendo no rabo do outro que eu vou ter que ficar quieto, porque amanhã vai arder no meu. Mas sabe então, por quê, mano? Deveriam, RG, parar o campeonato. Mas sabe por que não para? Eles param, por que aqui não param? Mas sabe por que não para? Porque aqui existe um interesse. Embora esteja falando isso, que o presidente do Santos está defendendo e só quer saber do salário, mas no fundo ele gostou que o Gabigol foi convocado. E na Argentina não existe um tal de campeonato estadual. Também. Então eles têm menos datas para jogar, sim. Então eles podem jogar. Não, mas ô Sombra, o que eu falo é com relação, por exemplo, as pessoas utilizarem a televisão como desculpa para não parar o campeonato. Ah, porque tem acordos, tem contratos, já sabia, tem envolvido, mas é que tá. Na Argentina, Sombra, se um time da terceira divisão atrasar salários, para o campeonato da primeira. Você viu o sindicato dos caras lá, meu? Entendeu? Verdade. Eles são mais firmes nisso. Lá os caras chutam o balde, mano. Isso aí. Vamos mandar um abraço, quer mandar um abraço pra quem, Santista? Então, só antes eu queria dizer aí, RG, que vai ser agora, né? Nunca vi um time revelar tanto jogador e estar mal financeiramente, fazer tantos negócios ruins. Então... Mas é isso aí, a gente continua comprando a nossa base aí. E eu... vejo que vai melhorar até o final do Brasileiro, a gente vai dar um trabalho. Com relação a isso que você falou, a expectativa e a esperança do torcedor santista é que o modesto Roma seja a mudança de tudo isso, velho. Porque até agora só tomamos cacete lá, viu? Vocês têm medo da queda? Não. Ele tá falando com relação a financeiro. Um Santos, um time que tanto revela e tanto tem jogadores jovens e venda, ele tá passando por um problema financeiro desse. Não, queda não. Isso não passa pela cabeça da gente, nunca, né? Time grande não cai, pô. É verdade. Eu queria mandar um abraço aí. Olha! Queria mandar um abraço pro pessoal aí do meu trabalho, aí a Corretora Vida, Plano de Saúde. Mandar um abraço pros caras que eu sei que estão ouvindo aí hoje todo dia. E eu queria mandar um abraço pro pessoal da faculdade aí que vai marcar presença pra mim, que eu fiquei esperando até agora aqui. Beleza? Manda um abraço pra todos vocês aí. Curto muito aí o programa. Parabéns. Tá mandado, velho. Um abraço. Valeu. Próximo, vai. Outro Santista aqui. Qual é seu nome? Lins José Elvídio Júnior. E aí, Santista? Ficou barato ontem. E aí? Vai acontecer o que pro Santos? Antes de mais nada, tô ouvindo a rádio até agora. Ô, mano, e aquele pênalti lá que você viu no lance do jogo, hein? Não, mas aí tá. Ô, amigão, o negócio é o seguinte. Pela determinação aí, essa porcaria de interpretação, as pessoas vão julgar a intenção ou não. Se você tiver que me perguntar, o Giovanni Augusto, que estava naquele lance ali, ele teve a intenção de colocar a mão na bola? Não teve. Porque se você perceber, ele vira de costas, tá certo? E a bola acaba batendo no braço dele e ele tá de costas. Ele não tá nem vendo o que tá acontecendo. Então, o árbitro, na minha opinião, acertou. Só que eu sou a favor, se tivesse que optar ali, se eu fosse da International Board, implantar regras do futebol, eu falaria o seguinte, bateu a bola na mão, fora ou dentro da área, pênalti, acabou. Que aí você não interpreta nada, RG. É muito subjetivo você julgar a intenção de alguém. Nós comungamos da mesma posição. Bateu na mão, bateu, para. Tem que dar. É falta ou é pênalti? Dane-se. Independente. Bateu na mão, teve intenção, não teve? Lixe. Agora, bateu na mão é pênalti. Agora não adianta, é não adianta discutir, por isso que o mano falou. Não, não tem jeito. Não entendeu? Tem jeito. Mano. O cara interpreta ali na hora, acabou. Você vai fazer o quê? Sim. Você é imparcial mesmo aí, mano. Tá vendo, mano? Falou, eu sou imparcial babaralho, mano. Ó, deixa eu falar. Ó, final de semana lá tem um churrasco em casa lá. Vai lá pra você esmagar linguiça lá com a galera lá. Vai ser os corintianos, beleza? Vamos, teu pai também. Ah, pai não, pô. Deixa seu pai começar a farra, velho. Depois a gente chega. Segue o jogo, segue o jogo. Sem falatório. Um abraço pro meu amigão, salve, o Rodrigo Neves, palmeirense amador. E pro Ailton São Paulino, caloteiro. Copa do Brasil, tá me devendo uma camisa. Falou, então, galera, abraço. Falou, próspero aí. Com é você, o defunto. Beleza? Qual é o seu nome? César Pisney. Torce pra quem? Tricolor? E aí, Tricolor? Vamos ou não vamos esse ano? Tetra? Ah, se Deus quiser, é uma tia. Agora ninguém segura mais. Deixa eu chegar, agora segura, mano. Opa, é tudo nosso. Ele já fez que nem o Pit Bitoca. Segura, mano. É. Ô, mano, vou lá em Pitbull. É verdade que é a massa linguiça também? Que isso! Aí, mano, eu e o teu pai, velho. Essa história pegou, hein, mano. Ó, isso! Pergunta aí pro teu papai. Teu pai, essa linguiça acabou, cara. Vou falar que é viado, mas tá no quentinho. Tá no quentinho, é. Eu não falei que eu sou viado. Gente, o mano é viado, mas tá no quentinho. Véio. Não, eu falei, eu não tô no frio. Não, você falou. Brincadeira, mano. É nóis, mano. Tamo junto. Um abraço aí. Ó, o programa de vocês é show de bola. Tem coisa melhor. Escutar vocês no trânsito é impagável. Valeu, meu. Obrigado. É pagável, velho. Pelo amor de Deus. O Zé tá ouvindo hoje. Se tivesse que pagar, então, fudeu, né? Já pensou? Daqui a pouco vocês vão cobrar. Foi mal. Dá tchau, vai. Um abraço aí, gente. Valeu. Valeu. Vamos lá. Gosto pra quem? Santos. Seu nome? Ronaldo Adriano do Santos. Olha, três santistas hoje, hein? Caramba, ô Mota, você tá na Praça Elizabeth Rubiano ou no Araçá, velho? Não, ele tá num lugar onde tem homem. Tô, mano, olha aí, mano. Vai lá, machinho, vai. O imortal que sempre morre. É, vai lá, Adriano. Mas é justamente coisa, que a gente morre mais de uma vez porque a gente é imortal. É. Mano. Que, velho? Escuta aí, ó, o Mundial de Clubes é disputado sempre, por exemplo, Japão, Brasil, e aí por aí vai. Tem sempre um time do Pai Céias. Não tinha chegado dia 2. Explica aí. Nossa, eu não entendi nada. Primeiro, caramba, velho. Mas eu vou tentar decifrar. Você tá te zoando o Mundial. Eu vou tentar decifrar. Não, eu vou tentar decifrar o que ele disse. Ele tava falando com relação à presença de dois brasileiros. Se você não sabe, eu acho que você deveria ler. O Vasco, ele foi campeão da Copa Libertadores. Isso é mal educado. Não, mas é verdade. O Vasco, ele entrou, não é como Pai Céias. O Vasco tinha sido campeão continental. Ou seja, o Vasco ganhou a Libertadores em 98. Em 98. O Mundial foi em 2002. O Mundial foi em 2000, não foi em 2002. Quem tomou uma rasteira nessa história foi o Palmeiras, por causa do Eurico Miranda. O Palmeiras, ele cedeu a vaga que teoricamente seria dele, porque o Corinthians, ele iria de qualquer forma. O Corinthians, ele foi campeão brasileiro em 98 e 99. O Palmeiras, ele foi campeão da Libertadores em 99, mas entrou campeão da Libertadores de 98, porque o Mustafa foi frouxo, Isso é um absurdo, e acreditou, né? É um absurdo, pessoal. Mas porque o Mustafa foi frouxo, o Mustafa deveria ter batido o pé, entrado no negócio. Não entrou, Sombra, porque a FIFA falou, mas dois times da mesma cidade, pô, vamos colocar o time do Rio de Janeiro também. Atendeu o interesse comercial e ferrou com tudo. Isso tirou toda a credibilidade. Fizeram bilu-bilu no porco. Foi ajambrado. Fizeram bilu-bilu no porco. Foi agendado. Vamos lá, manda abraço e já arrumou confusão pro mano. Vai, manda abraço. Não, comigo não, já não tenho na ideia. Uma moela pra minha esposa Mônica. Um beijão pra minha filha Maria Júlia. E é isso aí. Chupa, mano. Vai pro inferno, Caissara. É isso aí. Vai vender siri na beira de imigrantes. Ah, tá frio, porra. Você tá louco. Não, melhor não. É capaz de tomar uma pedrada lá. Vamos lá, o próximo. Qual é o seu nome? André Lucas Tadeu de Carvalho. Ó, só você tem nome, hein, velho. Posso pra quem? Tricolor. É tetra ou não? Tetra, com certeza. Mas vamos na manhã, né? Tem um jogo após o outro aí. Ah, vá. Ó, enquadrou moto, hein? Não, mas eu acredito, você não acredita, velho? Lógico que acredito. Tricolor sempre. Só não acredito no Denis. No Denis. É difícil, não. Coitado do Denis. Não, o Denis não tá rolando, cara. Muito fraco, muito fraco. E aí, o que você achou dessa polêmica do ingresso? Arquibancada 150 e tal. Ah, vamos, temos e convenhamos. É justo, né? Afinal, a gente tem que montar um time bom. Fazer o sócio torcedor que é necessário aí. Mas na hora de vender ingresso, cara, só o torcedor tem que ser privilegiado com certeza. A melhor método possível, né? Exatamente, também tem que pagar, né? Se é jogador bom, aí fica difícil, né? Com certeza. Jogador bom, a gente tem que pagar por isso. Comprar camisa também. Sei que no Brasil não é o melhor dos mundos pra isso, mas a gente precisa de algo melhor aí, né? Concorda, Sombra? Concordo. Isso aí. Falou, então. Manda abraço. Queria mandar uma moral lá pra minha esposa, Michele. Um abraço pro cachorreiro da Via Varejo. Um abraço pro Fábio, pro Léo. Pra todos os meus amigos aí, meus cunhados, o Anderson e o Adriano também. Um grande abraço. Boa, velho. Alô, próximo. Alô. Alô. Oi, seu nome? Murilo. Murilo da Silva. Sorte pra quem? Tricolor. Mais um tricolor. Tricolor, tá todo mundo aqui hoje, hein, velho? E aí, você acha essa história do ingresso? Você não está dando direito a essa história de ingresso. R$150 aqui bancada para ser final na Libertadores. Ah, eu acho que tinha que cobrar mesmo. Para quem não tem o torcedor. E isso. E aí, tá confiante no São Paulo? Tetra ou não? Tá, vai ser tetra. Tomara que seja. É isso aí. Então manda um abraço para alguém. Abraço pessoal da Terceiretec, do Douglas também. E para vocês todos aí do programa. Falou, obrigado. Próximo, vamos. Fala o seu nome. Danilo Gabarron, beleza, rapaziada? Beleza. Posso pra quem? Aqui é Santos, RG. É nóis, velhinho. É nóis. Eu tô aqui só pra fazer um convite aí pro mano. Tá? Manda. Eu vou estar no estádio do resort semana que vem, pra ele colocar uma chuteira, levar uma chuteira pra tomar um rolo lá na quadra. Ah, ele não tá fora dessa prática aí, velhinho. Véio, eu não jogo no Master. Não tá parecendo o Ken da Barbie, não dobra nem o joelho mais, né? Não, o negócio dele é só no... É o Ken da Barbie. O negócio dele é só no videogame. Você é o Ken. É meio Barbie, não, né, mano? Eu vou te mostrar o boneco aqui, velho. Pô, é por falar nesse moleque aí, mano, o Ken brasileiro, ele morreu, mano, vocês viram, mano? Ah, mas também, pô. Ô, RG, você queria o quê? O cara tava mais puxado que calcinha de biscate. Como véio. É que aquele cara ia ser... Ô, para, velho. Manda abraço, vai. Ó... Um prazer aí, semana que vem nós vamos estar juntos lá no estádio lá. Boa, velhinho. Um prazer. O Bá mandou o convite hoje pra mim, que eu botei estranho no ninho aí em agosto. Legal. Felicidade quente. E queria mandar um abraço pro pessoal do Parque Boa Esperança, do futebol de sábado. Tá o Thiago da Gemus, que tá ouvindo. Tá e toda a rapaziada aí do Facebook que sempre tá escutando aí. Tá mandado. Um abraço. Valeu. Boa. Mais quantos que eu posso fazer? Mais dois, Motinha. Vamos lá, então. Qual é o seu nome? Vanessa Biar. E aí, torce pra quem, Vanessa? Corinthians, né? Ei, se empolgou aí. Agora, 3 vitórias seguidas, o Tite arrumou o time ou não? É só tirar o André, cara, mó paz agora. Agora deslancha, agora vai. É André de um lado e Denis do outro. Zicado, pode ter uma proposta pra levar o André, acho que o Corinthians devia liberar. O Tite falou que uma hora vai encaixar e tal, ainda acredita. Ah, você tá louco, pode ir embora. Pode ir embora, esquece. Nossa. Não tem mais como. Não tem mais como o André no Corinthians. E se o Roberto quiser pagar o PAC, eu pago a diferença pra mandar no Sedex 10, velho. Deixa eu chegar mais rápido, não, lá. Mano. Nossa. Eu também. Se precisar fazer uma vaquinha pra mandar embora, pode ir. Pô, o cara tá ouvindo o estádio. Você tá louco, velho. Ele ouve, velho. Tá chateado. Eu também tô chateado com ele. É, pô. O mano já fez isso com o Chay de uma vez. Ele deve ter ficado nisso quando fez a. Eu peguei pesado. A M, na hora de chutar aquele pênalti. Coitado, aquilo foi sem querer. Escapou. Escapou é peido, RG. Aquele jeito não pode bater, mano. Então não fica com o fone, coloca o fone, mas tô até não. É brabo, hein? Então tá, manda abraço. Galera, obrigado aí, vocês são demais, meu. Meu, o trânsito com vocês é demais mesmo, tá? Muito obrigado. Um salve pros ouvintes lá do WhatsApp, da Nanda, da galera, Carlinhos. E um especial pro José Carlos, do grupo Vanucci lá. Aí, tá pegando, hein? É, José Carlos tá no belisco, hein? Gente, eu sou do time do Mota, não brinca. Ah, tá. Ah. Tudo bem, ué. Mas nada impede, né? De vez em quando. Igual o Mota, né? Beliscar um azeitona. Mas eu tenho uma recaída? Caída. Já passou? Valeu. Não, mas você tá do lado bom. Continua assim. Valeu. Tô do lado bom. Deixa eu te falar rapidinho, coisa rápida. Um abraço pro pessoal da empresa Jordânia Caminhões. Boa. Valeu. Alô. É isso aí, mano. Aí, ó. Manobra. Só rapidinho, então. Nome, time e abraço. Só pra dar chance pra mais alguém. Vamos lá. Nome, boa. Time e abraço. Dário Palmeiras. Abraço aí. Pessoal do Facebook, Rodrigo Alcântara Machado, São Paulino. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do QG, pessoal do WhatsApp aí. E o Chupa Pedala, mano. E é tenta campeão esse ano, picolou, hein, mano? Chupa, mano. Ele mandou um Chupa e Pedala, mano. Sempre Pedala, mano. Ai, de catal. O Elcio Santos, da Vila Matilde, São Paulino. Um abraço toda a galera São Paulino aí. Um abraço, pessoal do Davi Alexandre, da Vila Matilde, corintiano. Chupa, Dodô. Chupa do bem. Henrique, Corinthians, e só pra lembrar, o Corinthians não tem mundial. É, Corinthians, vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Então, é isso aí, chefinho, acabou então! Tá bom, abraço. Então, valeu, obrigado abraço. A presença de todos aí no pedágio. Bom frio aí, Motinha! Boa. Pedágio sem parar que aconteceu na Zona Leste de São Paulo, lá no posto Chaparral. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração? Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila? A bolinha amarela e sorridente do Smile, né? Tem tudo queimou hoje tem, não é não? Sim. Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal. Agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por um adesivo moderno que vai deixar o seu carro muito mais bonito e ainda com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, o que você está esperando para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Ô, mano, você tem razão. O negócio lá, o desconto que você tem é o previsto no plano. Uhum. Então não tem a questão da meia entrada nesse caso. É, porque acontece isso no Corinthians também, no Palmeiras, enfim. O que o São Paulo vai dar de desconto, Sombra, é pro sócio do clube. O sócio do clube, se ele quiser usar a carteirinha para comprar de meia entrada, aí ele pode. Mas agora, esse plano que já dá direito ao ingresso, é valioso, hein? É caro. É porque o cara ainda pode colocar um dependente no plano, R$489 por mês. Porra, né? Porra. Mas é como se você tivesse ingresso todo jogo, né? E o que eu entendo aí, Sombra, mais é que tá. Aí existe uma fidelidade de presença dentro do próprio plano. Por exemplo, nesse plano caro, vai abrir, por exemplo, para quem tem 5 estrelas primeiro, depois aí para quem tem 4 estrelas, para quem tem 3 estrelas, para quem tem 2, 1 e para quem não tem nenhuma. Se esgotar, aí o cara que não tem nenhuma, ele vai comprar em outro setor. Mas será que... Não é garantia? Acho que não, hein, mano? Então, RG, porque é que no Morumbi já pode existir a garantia pelo fato de talvez esse plano mais caro ter menos... participantes do que locais no estádio. Aí pode ser que aconteça, mas, por exemplo, o dia que lá na frente houver mais gente do que lugar, aí você vai acabar utilizando a fidelidade. Porque aí eles têm a possibilidade de mudar, entendeu? Porque no Corinthians também, RG, por exemplo, o cara que tem o plano mais barato, que é o que a maior parte da galera tem, o que vai pesar ali, é óbvio que você vai ter muito mais pessoas adeptas ao plano, que são associadas ao plano, do que locais dentro do estádio para você assistir o jogo. Então, o que vai pesar é a fidelidade. No caso do São Paulo, também funciona assim. Por exemplo, hoje o Morumbi é grande, né? Hoje nós estamos no dia... 2, né? 2. 2 de junho. 2 de junho. Então, mano, mas é que tá, olha, até o dia 6 de junho, todo torcedor de qualquer plano pode comprar. Então, Sombra, mas é o que eu tô falando. Desde é que, o Morumbi... que tenha tantas estrelas de frequência. Então, é o que eu tô falando. É, primeiro vai disponibilizar para quem tem 5 estrelas, depois para quem tem 4, depois para quem tem 3. Exatamente. Três. Mas o Morumbi, pelo fato de ser um estádio grande, possibilita talvez aí o cara de um plano caro desse daí. Porque, independente dele ter ido uma vez ou ter ido 30, ele vai conseguir o ingresso. Porque dentro dessa camada de plano caro... Não, mas se ele tiver ido uma vez, ele não vai ter as 5 estrelas. Não, mas é que tá assombrado. Vai abrir pra ele comprar também, sabe por quê? Vai, é por períodos. Ah, não, tá certo. Porque não vai lotar essa... Mas vai ter mais lugares do que pessoas aí tendo esse plano caro. Vamos supor que tenha 1.000 São Paulinos aí que pagaram esse plano. O local adequado pra ele talvez seja de 5.000 lugares. Ou seja, vai sobrar 4.000. Aí outras pessoas de outros planos vão poder comprar depois esse ingresso. Vai chegar um dia que isso não será possível. Sim. Entendeu? É oferta e procura. É oferta hoje, e procura. Hoje tem mais lugares do que pessoas nesse plano caro. No plano mais barato é o contrário. Vai ter mais pessoas do que lugares. É verdade. Mas eu não sei o que faço a planilha das contas. Eu não sei quais são os custos e as necessidades financeiras. Porque o torcedor, na hora de pedir jogador caro, ele perde fácil também. Mas eu entendo o outro lado da história, que também R$150 me parece... Agora, quem paga R$150 é aquele que paga um plano que nem tem mais à venda, mas que custava R$12 ao mês. Sim, mas ô Sombra, o que eu digo aqui com relação ao preço dos ingressos, eu também acho que o clube ele tem contas, ele tem despesas, etc e tal. Mas o clube não pode jogar nas costas do torcedor essa responsabilidade de trazer um jogador. Por exemplo, o São Paulo no último jogo, que ele jogou aqui no Morumbi na Libertadores, ele teve uma arrecadação que o Corinthians e o Palmeiras também tem, de R$3 milhões. Líquido para o São Paulo, possivelmente São Paulo deve ter ainda um percentual maior do que Corinthians e Palmeiras. Porque o Palmeiras ele paga aquele aluguel ridículo para a W Torre de 750 mil para abrir a arena. O Corinthians ele tem uma despesa também aí por jogo de R$500 mil. O São Paulo ele já não tem isso daí. O São Paulo ele... Mas é menor, Domênico. É menor, porque o São Paulo... É menor, mas ele não tem o custo que o Corinthians e o Palmeiras têm. Mas para abrir lá o Morumbi é uma grana, viu? Não, você tem um custo, mas é menor do que o do Corinthians e é menor do que o do Palmeiras também. Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 333-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Dudu. É, rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Tem uma dica bacana agora. Pra você que tá sempre com a gente, aí no seu carro, no, na sua casa, no seu trabalho. E essa cambada que lota que eu estudo todos os dias aqui. É isso, tá? E não traz nada pra nós. Velho. Olha, nossa, é o seguinte. Me fala uma coisa, olha. Nas suas redes sociais, tem gente pegando e espalhando vídeos pra todo mundo. É ou não é? É, meu amigo, nas minhas redes sociais tem muito disso aqui também. É vídeo, é foto, é link, até mensagem privada, cara. A gente foge de um e aí já vem outro querendo contaminar os nossos perfis, né? Agora eu te perguntar uma coisa, Sombra. Você sabe o que esses vírus aí podem fazer ainda? Olha, mais ou menos. Às vezes houve alguma coisa, mas eu prefiro que você conte. Até porque, por exemplo, nas minhas redes sociais tem muita gente que acaba espalhando vírus, né? Então vou te contar uma coisa pra você, Sombra, e pra todo mundo. Olha, esses vírus aí podem roubar sua senha. É, meu amigo, pode ler suas conversas, pode vazar suas fotos pra todo mundo e até apagar o seu perfil, hein? Ah, agora imagina perder toda essa vida digital. Aí não dá, né? Não dá. Então, olha, fique protegido com o melhor antivírus da sua operadora de celular. E é só você enviar um SMS com a palavra GOL pro número 22030 e pronto! É só isso. Você experimenta um potente antivírus da sua operadora, viu? É só isso. É isso. Comprove. Mande gol para 22030 e concorra ainda a um prêmio de R$100 mil. Olha só, já pensou ganhando R$100 mil? Olha, uma bela de uma grana em Sombra, hein, mano? Uma bela grana para você gastar aí como você quiser. R$100 mil você concorre. R$100 mil é bom, hein? Vou repetir para você. Mande agora mesmo para gol. Tô mandando. Pera aí. Gol. Para 22030. Boa. Manda, Sombra. Manda logo você aí, meu amigo. Vai, manda. Sem muito pau, bem, vamos mandar, bolada. Porque, além do que, você protege o seu celular. Estádio 97 também tem oferecimento da Esser. Construindo com valor, impermeabilizante, recubre plástico. Máxima proteção para toda a sua casa. Eu vi uma notícia agora há pouco, isso não tem nada a ver com futebol. Sim. Mas, porra, cara, vocês viram isso, bicho? Que notícia, Edu? Que houve. Sabe aquele faraó do Egito Antigo, o Tutancâmon? Ah, sim. Ele morreu aos 18 anos e ele acabou explodindo dentro do próprio sarcófago, né? Aí eu vi essa notícia. É, e dizem que ele era proprietário de um punhal. O punhal era feito com um ferro meteórico que não existe na Terra. É um ferro extraterrestre, RG número 2. O que você tem a dizer sobre isso? Esse olha, tudo... meu Deus do céu. A cara dele, isso aí. A cara de felicidade dele, velho. Sabe quem pode... Terça-feira. Olha a festa do sombra que terça, eu chupa terça, a sociedade. RG. Só vejo duas pessoas capazes de dar a resposta, Domênico Gato. É. Um, você sabe quem é. Quem é? Ele que fica no ombro do casão. Tobias. Ah, o Tobias? E o outro, o DJ Bento. Ah, é? Mas, gente, isso olha, não terça... é achômetro, é físico. Olha, terça-feira teve aqui um... É um ferro que não é encontrado no planeta Terra. Porra, tem um ufólogo aqui, RG. Punhal espacial, quando? O ufólogo vem aqui na terça-feira, o Tomás vem aqui, né? É. Rapaz, ele contou umas histórias aí e mostrou umas fotos. É. Você tinha que ter que ver, RG. E pra falar nisso amanhã, sabe quem virá o estádio 97? Rita Cadillac. Boa! Ah, Rita Cadillac, amanhã? Pegou para o... Show de bola! Ali, meu. Atenção, para a alegria de Benjamin Bach, amanhã show de Rita bola, Cadillac, hein? Que beleza! Ah, entendi. Amanhã Rita Cadillac, hein? O follow que vem aqui é o Joseph Prado, não é? O Tomás. Sim. O que ele contou de mais curioso? Ele contou uma história de uma senhora que faleceu. Ele trouxe até a foto aí, né, o Sombra viu. É verdade. Então, é uma senhora que morreu, não me lembro agora a cidadezinha aí. Cidadezinha aquelas pequenininhas, sabe? Gente? Ela virou ET? Mas faz tempo. Não. Ela era uma senhora de idade, que ela tava pra morrer já, tal. E aí ela morava com a filha, né? Sim. A senhora veio a falecer. Sim. A filha foi lá ver, sei lá, foi acordar a mãe, né? E a mãe tava morta, ela viu que ela tava morta lá, né? Sim. Ela tava lá, morta na cama lá. Sim. Cobertor, tudo aquela coisa. Olhinho fechado. Aí ela falou assim, pô, vou avisar, eu já tava esperando, né? Sim. Era bem velhinha e tal. Eu vou atravessar a rua, que tem um orelhão, e vou ligar lá pros irmãos, tudo pra ver o que a gente vai fazer, né? Como é que vai fazer o enterro, aquela coisa toda. Trancou a porta do quarto, trancou a porta de casa, trancou a porta do portão, atravessou a rua, tinha um rapaz ligando lá, né? O cara esperou o cabalho ligar, o cara ligou, tal, desligou, ela pegou o orelhão e ligou pro irmão, pro pessoal lá, falou, ó, morreu, faleceu, infelizmente, tal, o que nós vamos fazer, aquela coisa toda. Combinaram as coisas, desligou, voltou, atravessou a rua, abriu a porta, abriu a casa, tudo. Foi no quarto ver a mãe estava totalmente sem a pele, a facial, aqui, ó, todo o rosto foi retirado. Como se puxasse a máscara. Assim. Ele trouxe as fotos. Não é brincadeira isso aqui, não. Ele trouxe as fotos aqui pra gente ver. Tinha uma gota de sangue no cobertor dela, no travesseiro, em lugar nenhum no quarto. Aí ela correu e foi avisar a polícia que tá acontecendo. Ela assustou, né? E fizeram lá vários... É verdade. Pesquisas, laudos. Chegaram à conclusão que esse tratava de um roedor. Tá. Mas aí que tá, o roedor deixaria pelo menos pegadas de sangue, alguma coisa desse sentido. Os RGs da vida falaram, foi um ratinho que foi lá. Um ratinho. Tal, Mas é um caso a ser estudado. Eu só não sei, produção, por que eu ainda faço essas perguntas, produção? Eu vou e faço a pergunta. A RG não acredita em nada, ele é muito cético, cara. Com a RG é o tamanho do universo, cara. Você acha que só existe vida aqui? Estádio 97 da Energia 97 FM tem oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão, o crédito que faltava para você realizar seus planos está na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até duas vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é, no consignado o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credit Casa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não. Você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3.003-7888 3.003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira você sempre pode mais. Mas olha só, amigão, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, Verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, é BV! Tem gente bruta, né, cara? Tem gente que não sei. É. Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Também Esser, construindo com valor. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Quando vocês morrerem, não esqueçam de me avisar, hein? Aí, você vai morrer antes? Volta e me avisa, hein? A senhora fome fala com o pica-pau. É, amor, a fome, né? Alô? Alô? Quem fala? É o Damião. Ô, Damião, tudo bom? Tudo bem. Bom, não? Aí, Damião, tudo bom? Damião. É, tudo bem. Damião do quê? Tudo bem, tudo bem. Andrade de Lima. Andrade de Lima? Isso. Ah, quantos anos RG, você tem, acho que era o Damião? Leandro, Damião. 38. 38, RG. 38 hoje. E ele tá aí com você, velho? Ainda não. Ah, quando ele chegar, você avisa. Cosme. Ah, o Cosme? Sensacional. E a mãe dele falava isso pra ela toda hora quando ele era pequeno. 5.1. Porra, ele bagulho bebeu e porra. Ele... Agora? Não, quando ele era pequeno. Quando ele era pequeno, a mãe dele falava assim: Damião, você tá muito fraquinho. Cosme, Damião. Cosme, você precisa ficar mais forte. Aí é que surgiu. Aí, entendeu? Nossa, olha lá, garoto. E ele era tão bom de tímpano que a mãe dele fala, Cosme, da minha, ele fica... Ah, eu cuspia. Ah, entendi. Sensacional. Oh, aí é que expressão, né? Ô, oh, e qual que é o bairro, hein, Damião? O beijo não foi hoje, né? Ah, o beijinho tá, serve. Ele tá chegando, velho. Tá, vai chegar azul. Tá chegando pro dia de amanhã. Vai. Olha, aqui é polvilho. Polvilho? É um biscoitinho. Vai polvilho. Doce, salgado. Ah, qualquer porra, velho. Agora cai aqui na noite. Globo. Essa aí engasga até o camelo dele, viu? É um bairro de Cajamar. Cajamar. Polvilho. E o time, qual que é o time que você torce? Coringão, né? Ah, Coringão. Mas vocês gostam mais de biscoito de polvilho doce ou salgado? Salgado. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Salgado. Ah, qualquer um é bom. Mas o doce tem uma certa graça. Os dois são bons. São bons. Gostei. Os dois são bons. Ô, amigão. Fala, mano. Parece que o André não vai mesmo pro esporte. Parece que ele disse que quer permanecer no Corinthians. Ô, mano, você fala abriu... do punhal de ferro. Isso é uma tristeza pra nós, mano. Tão bom. O cara tem que ir embora logo. Ei, mano, abriu os dois braços na porta, os caras empurram. Não, mas, ô RG, parece que o esporte ele ofereceu pro Corinthians aí... Segurando no batente, RG. E os caras com o pé nas costas dele. O esporte ofereceu pro Corinthians aí, ressarciu o investimento que o Corinthians fez até agora com a contratação do André. O André que tem 4 anos de contrato com o Corinthians, né? Você acha que o Roberto vai se arrepender? Então, RG, é difícil de dizer, né? Porque se o André estivesse jogando ano passado no lugar do Wagner Love, possivelmente ele teria feito o mesmo sucesso que o Wagner Love fez. Será, é que esse ano, véio? Eu acho, RG, porque o time do Corinthians tá muito montadinho. É, o Wagner Love, pra empurrar a bola pra dentro do gol, ele tinha 4 ou 5 claras no pé dele. Entendeu? O Wagner Love perdia gol a dar com pau. É que quando o Wagner Love não fazia, RG, o restante do time fazia. É, ora era o Renato Augusto, ora era o Jadson, ora era o Elias, ora era o Malcolm, enfim. Então o Wagner Love, dentro de um contexto, ele funcionou. Agora o time do Corinthians, diante das dificuldades que tem, é um time novo, é um time que está se adaptando ao esquema tático. O André, todas as bolas que sobravam no pé dele, ele perdia. E por isso ele ficou rotulado pela torcida. Fora o agravante do pênalti perdido contra o Nacional. Fora o agravante, que é aquela retórica do Wagner Love lá, né, velho? Pelo menos eu corria. Ah, mas... O cara não corre, velho. Não justifica, viu, RG? Eu acho que não tem mais clima pro André no Corinthians. Segurar o André nesse caso, que também não é nenhum grande jogador, também não é aquele tipo de também jogador... Também não entendi. É diferente do São Paulo com o Michel Bastos. Totalmente diferente. Nossa, André não tem comparação. O que oferecer tecnicamente. É que parece que o voto de Minerva aqui foi do André e ele optou por ficar no Corinthians, RG. Será? A informação. Mas ele já teve todas as chances, mano. Você acha que não? Eu também. Não, mas eu também mandaria embora, velho. Acho que uma coisa é o Corinthians insistir. Tem mais clima pra ele. Acho que uma coisa é o Corinthians insistir, por exemplo, no Luciano. Vai, pra não falar um outro famosão lá dentro. O outro é o André. Não, mas o RG, existem formas e formas de você perder um pênalti. Perder um pênalti tá todo mundo sujeito. Mas quando você bate sério, tá certo? Quando você bate mostrando que você queria fazer o gol, você vai lá e a torcida pode ficar puta com o cara. Eu tô falando pelo futebol, não? Não, mas perdido... esse foi um agravante, RG. É igual o Alexandre Pato. O Alexandre Pato, Quem diria que tecnicamente ele não tinha condições de vestir a camisa do Corinthians? Sim, ele é vestiu de São Paulo e foi bem. Mas a forma como ele perdeu aquele pênalti contra o Dida, cavou uma cova no Corinthians que jamais, se ele jogasse a bola que o Messi jogou, a torcida ia pegar no pé dele. Contra quem foi, mano? Contra o time do Sul. Trouxa, é chupa! Ô, amigão. Oi, mano. Agora tá, inclusive, a FIFA autorizou a utilização do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. A CBF vai começar a implementar agora. Mas no campeonato agora? Correndo? É, sim. Já vai começar a deixar acontecer agora de forma oficial. Porque apesar de eu entender que já existe isso e não há quem me prove o contrário, agora a FIFA meio que deu um aval pra CBF. Oficializou, aí, né? Já oficializou, né? Você é a favor disso, cara? Você é a favor da arbitragem utilizar a tecnologia pra evitar alguns erros? Ou você acha que a graça do futebol está justamente nesses erros da arbitragem para gerar uma discussão no dia seguinte? Eu sou a favor, mas tem que ser moderadamente isso. Não todos os jogos, tem que ser... Desculpa, mas como você vai falar isso? Peraí, não pode todo jogo. O certo e o errado tem que ser moderado? Acho assim, velho. Não, mas existe uma limitação, assim, viu, Sobral? Não para toda jogada, no caso. Não para toda jogada, todo lance. Não, então, mas o amigo... Mais cruciais, não, mas ó, é assim. Toda oportunidade para verificar se é... Mas está definido como vai ser? Então, Sombra, você tem 4 possibilidades para que você possa pedir esse auxílio. E só 4 vezes por jogo também. Vai ser tipo desafio, pode, mano? Você pode ser... É. Não, o árbitro vai ter que ter a sensibilidade de falar, tô em dúvida e quero rever. Ah, é o árbitro. No caso, ele tem que querer? Isso, não é o time. Não é o time, não. Ah, deveria ser o contrário. É o árbitro mas é claro que vai... O pessoal, Sombra... Mas... Ele vai sofrer a pressão, né, mano? O árbitro, ele vai ter a sensibilidade de falar, quero rever o lance. Em 4 oportunidades por jogo, ele vai ter esse direito. Uhum. E são 4 casos específicos. Expulsão... Tá... Marcação de pênalti, gol que ele não sabe se a bola entrou ou não entrou, e cartão que ele possa rever se num bolo ali, ele fala, não sei se foi o cara, não sei se eu tenho certeza que é aquele jogador. Ele pode também rever nesse lance também. O gol tinha que pôr o chip, né? Por exemplo, RG, aquele lance lá, aquele lance do Santos contra o Corinthians na Arena Corinthians, que houve um pênalti pro Corinthians, que ele expulsou um jogador do Santos que era outro. Ele expulsou o David Braz, era o Zeca, eu acho. Ou o Vitor Ferraz, alguma coisa. Sim. Nesse tipo de lance, ele pode isso rever. Não ia ajudar o juiz a ter mais credibilidade? Para não falar, ah, o juiz ajudou para o time, então não teria também um ponto positivo aí, por favor? Para te falar, ô amigão, para te falar a verdade, eu acho que essa limitação de 4 vezes por jogo é ridícula. Porque o cara que tem acesso livre ao canal do árbitro, né, mano? O cara que tem acesso livre ao canal do árbitro, Domênico Gato, ele vai estar assistindo a partida. Ele não precisa o árbitro, ó, deixa eu ver lá, quero pedir talvez o auxílio do árbitro. Já fala pra ele, o cara já fala na hora. O cara já fala na hora. É que aí você vai ficar à mercê, mano, do cara que tá assistindo. Você não vai ter um auditor pra ver se o árbitro tá conversando 4 vezes só. Uma coisa que eu não entendi na informação, olha aí. O árbitro de vídeo, como é chamado, irá disponibilizar de maneira instantânea o replay da jogada desejada para análise e definição de como prosseguir com o lance, diminuindo a possibilidade de erros. Ok. Inicialmente, segundo a matéria que estou lendo aqui, acho que é da Gazeta Esportiva, olha aqui. Inicialmente, no entanto, os testes serão feitos offline, ou seja, não haverá ligação direta com o árbitro principal do jogo. E apenas irá mostrar o replay dos lances nos bastidores. Duvido. Como é que ele vai se comunicar durante o jogo? Porra, então pra que serve? E aí não, o cara resolve como? Porra. Uso online, onde os vídeos influenciariam de verdade nos jogos, pode ser liberado pela FIFA para o uso em amistosos em 2017, mas ainda está sendo estudado. Ah, então não vai ser... Uma porra nenhuma. Então vai ser cobaia, vai fazer laboratório. Porra, que coisa de... Não, olha, vou contar, hein. E tem outra, mano, se for um cara que vai ficar lá vendo essa porra desse vídeo, é a mesma coisa, se o cara interpretar que a opinião dele foi ou não foi, você vai ficar meio simples arrumar as coisas. Porra. Não adianta. É. Beleza. Damião, amiga, mandar um abraço pra alguém. Mano, eu quero ir pra torcida do Estádio 97, tem vaga ainda? Ah, boa, tem vaga sim. Falou, ganhou a sua vaga, tá bom? Ó, Corinthians e Curitiba aí, 8h30 da noite, mas você precisa estar onde, Sombra? Precisa estar na Rua Tutóia, 77, até as 5h30 da tarde. Não é só você, hora, viu, tá? Damião? Fala pro Cosme ver o jogo pela TV. Oh, maravilha. Tá bom? Só pode um, velho. Um abraço pra todo mundo aí, eu sempre... Escuto vocês faz tempo, eu sou ouvinte de vocês há muito tempo. Muito obrigado, mano. Vocês fazem a alegria da gente na hora de tempo. Muito obrigado, cara. Abração pra todos aí. E manda seu placar, então, Corinthians e Curitiba, só pra finalizar. Maravilha. Manda aí seu placar. 2x0 pro Coringão. Beleza, mano. Valeu. Boa, velho. Um abraço. Até mais. Tchau. Valeu, Damião. Esse é o Estádio 97. E quem foi que disse que antivírus deixa seu celular lento, hein? Que nada. Experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a 100 mil reais. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Aí você tá aí todo feliz, indo pra casa, né? Não vê a hora de chegar em casa pra tomar banho, tá ouvindo o Estádio 97. Você para no farol, mas que desagradável. E? Bateram na tua traseira. Aí você desce pra ver, quem foi que bateu na minha traseira? Quem foi? Que bateu? Aí vai ver, Paola Oliveira. Pode bater de novo. Te desmonta, né, cara? Bate de novo. Mas fica tranquilo, não precisa ficar nervoso. Fica tranquilo que a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Ó, aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, faz uma selfie com a Paola, não é não? Senão o pessoal vai duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dodô, vamos falar de Recubre Plast. Ai, meu Deus do céu. Não é normal, velho. O que vocês estão falando do punhal de ferro meteórico? Não, é offline. Ah, então não interessa. Só uma coisa aqui, o Alexandre vai pro jogo, viu? O Alexandre vai pro jogo. Ele que vai jogar? É, ele que vai jogar. Tá bom. Olha só. Olha só, você que tá com problema de infiltrações, de goteiras. Você que tá com problema de umidade. Meu amigo, proteja a sua casa. Porra, manda proteja. Com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta. A terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que tem garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, você pode consultar as lojas. Todas elas estão detalhadas no www.sinteplast.com.br. Mandar um abraço pro seu Pedro. Ah, ele tá meio triste hoje, hein? Seu Pedro é santista. Ô, Pedrão. Rapaz, fala aí, RG, que coisa, hein? Ah, vamos buscar, Pedrão, vamos buscar. Ele é proprietário das lojas Zebrão Materiais para Construção, mas ouve todos os dias gente por aqui. Muito obrigado pela audiência, viu, Pedrão? Meus amigos impermeabilizantes, Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Estádio também tem oferecimento de HDI Seguros, é de Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ele, Félix Eustáquio. Opa, é isso aí. Quem ganhou a camiseta com apoio de fitcamisetas.com.br? O Maurício Sensom. E o jogo de dados do Sem Parar? Damião de Lima. Boa, é isso aí. Estádio volta amanhã. Às 5h30, valeu. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. E ó, recordando, hein? Não deixe de fazer a reserva do resort do Estádio 97, de 10 a 12 de junho. O telefone é 2896-4665. 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes no cartão. E num apartamento com um casal, duas crianças até 12 anos não pagam. Não é fantástico isso? É muito legal, tá bom? Não deixe de fazer parte do resort do Estádio 97. A gente volta amanhã às 5h30. Agora tem pequeno intervalo político. Na sequência tem Night Sessions. Tchau! Por partidos políticos. Mas você sabia que mesmo nessa crise de representação,